Aí, porra, filha da puta. Aí. Esse é um bom teste de som, né? Antena 1. E esse link que mando pra você? Tá saindo? Take 3. Pode disfarçar o sorriso, não tem problema nenhum. Pode disfarçar. É, eu concordo com vocês, cara. Desculpa, desculpa. Peço perdão. Desculpa, estou nervoso. Hoje não é um bom dia pra ser eu. Zop quebrando recordes aí na cagada. Cara, bem assim, semana passada foram duas vezes pra dar certo. Hoje é três, cara. Tem que ir superando isso. Talvez não tenha dado certo ainda. Calma, deu Vamos tudo muito ver. certo, cara. Não é bem assim, Sérgio. Deixa eu te explicar. Eu não sei qual de vocês que foi ofendido aí, falando que o negão tá diferente. Ah, agora o Ganso vai compartilhar o link nas social medias. Vou porra nenhuma. Provavelmente me difamando. Ah, O loop, né? É, não. Recados importantes. Até sei. Pessoal, a gente vai ter que Em fechar menos de a live. 10 minutos, três na sequência, cara. Pensa isso. Sim. Já tem dois cortes lá, um mostrando a bunda do Tadeu. Depois a gente troca o título, só bunda do Tadeu. Louco. Vezes que filmamos Pô, a bunda do mas tira Tadeu. do YouTube, coloca no OnlyFans, pô. Ah, sim, mas apareceu o seu pé, né? A gente põe no pé do pezinho ali. Pé do Tadeuzinho. Que isso? Porra, cara que entende, cara que entende de marketing. Os caras só no business, né? Luzes. Cara é diferente. Hello, Mark. Mas você está exilado da Polônia ou está só de férias para cá? Estamos de férias. Nunca mais volta para lá? Não, eu tive uma treta com o Dimitri. Ah, Dima. Me conhece. E Dimitri é perigoso porque acho que todos são Dimitri lá. Todos são Dimitri. Então, todos somos Dimitri. Tive uma treta com o Dimitri. Uma treta. Oh, que filé. Olha lá. Aqui a minha mão aqui. A minha mão aqui. Ah, desativado, mano. Gostei como esconderam o fio desligando a luz. A gente esconde tudo quando desliga a luz, Sérgio. Cara, mas nada melhor que a luz natural entrando aqui. Pô, se todo problema fosse um fiozinho, tá suave. Eu não consegui achar o link aqui, não. Um pouco você conseguiu e não quer falar? É, talvez aqui, bem se eu pouco. Acho, já te Mandar um abraço pro Kleber que tá assistindo aí. Paga pra mim o jogo do bicho que você deve. Loterias Populares tá me cobrando já. O que que ele apostou? Em qual bicho? No macaco. 17. 17. Sonhou com o macaco. Assistiu um show do MC Gorila. Falou: é hoje meu dia. Mas esses macacos são legais. Não, nunca. Vocês assistiram os Novos Crudes? Ou da Nova Sim. Era? Tem uns macacos que são perigosíssimos aí. Ó, o Maurício falou que já colocou no grupo do Telegram. Aí, ó. Ah, vocês são tão maravilhosos, maravilha. Cara. Rápido rasteiro. Maia, rápido que aquela bendada, né? Duvidoso, pá. Três segundos. Parece até o papacu da cara roxa. Um grande pássaro aí. Ó, aqui, ó, pra quem não conhece, que é o grande. Da Tubeba Esportiva aí, ó. É da Tubeba, cara. Tubeba, ó, da esportiva aqui. Maravilhoso. Paga nós. Guaranésio da região. Da região aqui. Santa Bárbara do Oeste. Um bairro da Grande Americana. Aí. Assim como a Polônia também. Mas a Polônia tá na fronteira, né? Ela tá bem na beiradinha da Grande Americana. Logo ali. O Emerson aqui, ó. Já acordei, pode começar. Era só isso que a gente esperava, porque aqui não tem atraso, não. Ah, nunca atrasamos. Nunca aqui. Vi, nunca me atrasa, vai ser hoje. Nunca aconteceu. É, pô. Nunca o Zob bateu o a mão no cabo. É, nunca aconteceu. E quando eu falo bateu a mão no cabo, estamos falando do militar, meu. Exato. Que foi sem querer também. Isso é um código para sexo. Ah, todos sabem. É o que ele interpretou, viu? E não era. É, daqui a pouco a gente começa. Deixa eu só respirar aqui. Gostoso porque demais. Dá raiva, né? Porque trabalhar outra, porque ficou trabalhar de quatro, com essa. Ficou de quatro no sofá também. Já tem que dar aquela fungada. Semana passada eu já disse que não gosto de fazer sexo em lugares, né? Não adequados para o ato. Não feitos para tal. Tá procurando aqui a Bíblia? Meu presente. Ah, rapaz. Tá ali do lado do quadro ali, ó. Ah, tá aqui, ó. Olha aí. O meu tá aqui, ó. O chaveirolo. Ó, ganhei, ó. Chaveiro da Polônia. Eu ganhei o abridor da Polônia. Acho que o pessoal interpreta que eu sou bem alcoólatra e acerta. E acerta na mosca. Ou que você tem um cu bem aberto, né? E daí o abridor é só pra dar uma indireta. Né? Os caras são bem... É difícil. O cara quer tacar na cara de uma forma sutil. Eu ia abrir aqui, mas não consegui. Queria agradecer, né? O seu Josué. Chama o Guido, ele deve saber. É. Presta seu abridor para ver se eu consigo abrir. É abridor de qualquer coisa. Já a mãe mandando mensagem, falando que a gente está participando dessa vergonha. É, tô assistindo aqui, vê se não fala merda. É um podcast bosta. Tá a família inteira sentada no domingo, né? Sim. Nossa. Aqui, ó. Olha aí. Ó. Ouro maciço. Olha aí. Sim, não fala isso que ele não tava sabendo, vai pegar de volta. É, né? Chaveirinho da Polônia aqui. Ó. Olha aí. Você mora onde aqui? Na Cracóvia, né? Não, mostra o local. Na parte vermelha. Na parte vermelha. Você não sabe. Eu sou colunista. Na parte que torce pro Atlético. Isso. Queria agradecer ao seu Josualdo de Elias Fausto, que produziu chaveiros a tempo aí. E sabia como era o mapa da Polônia. Olha, fez qualquer coisa que apareça com o mapa, ninguém sabe como é o mapa da Polônia. Seu Josualdo, esperamos você aqui, hein? Grande. Mas ele vem, será? Ele tá muito... Não é o Mudinho que faz chaveiro lá? Ah, sim, claro. Vai fazer Mudinho. Libras aqui no podcast? O Mudinho, né? Que inclusive disputou com o Gabriel Asbar o concurso de... recitação de temas exclusivos de Gibi, da época de 93, saiu na revista Cruzeiro do Sul. Mas na época de 93, o Asbar tava no auge, né? Tinha acabado de começar a falar. Voando baixo. Ele não ia ter como perder aqui. E ele foi com a chupeta na boca. Não sei bem... O que ele fez pra ganhar também? Ainda mais que ele foi com a chupeta. Eu falei, o que ele fez pra estar no auge? Cara, é o que foi preciso, você fez. Nossa, é isso. Não precisava colocar o juiz na boca, né? Tem gente que fala, vou levar na lábia, ele entendeu. Ah. Ele era muito dendê. Vamos falar a verdade. Chupeta, vou falar que eu não consigo mexer nesse negócio de celular, não. Não é mais pra nós isso. Vou falar que eu tô desistindo já. Não é mais pra gente. Eu tava querendo hoje acompanhar o chat aqui pra ver o trabalho de Wesley Zop. Tá vendo? Qualidade. Tá vendo como que é filha da puta? Não consegui. Isso é Deus, cara. Isso é Deus. O áudio do negócio, eu não consigo tirar só o áudio. Ai, meu Deus. É só você diminuir o volume da porra do... Mas tá sem volume, filha da puta. Então não vai sair o áudio. Ah, não saiu mesmo. Olha só. Hello, Moto. Ô, louco, chaveiro da Anne Frank. Peraí. Ai, adolescente, cheio de tesão, é foda. Podia ser o chaveiro da Consigás, né? Tanta exclusividade assim, a gente não tem acesso. Tá louco. Consegui, sem tudo de internet informado. Porra! Tamo no auge, bicho! A internet é feita pra nós. Quem tá streamando aqui, porra? Quem streama? Já vai ofender a mulher do rapaz. Desculpa. Tá. Na outra. A gamer. Essa que streama. Gente, acessa lá o OnlyFans. O cara streama na OnlyFans. Vamos começar então, Wesley Zop. Como suporta atraso, já são 10h03, o horário combinado aí pra uma excelente gravação. Ótimo. Vamos pôr a música de abertura. Oh, Mistérios, intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Você já sabe o que estão pedindo aqui, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical, ao vivo, que não fala absolutamente sobre nada, e você pode acompanhar em youtube.com.br/chorume, domingo de manhã, entre 9h30 e 10h35, a gente começa aqui com exatidão. Quatro tentativas falhas, cinco não bem sucedidas. Mas estamos aqui. Porra. O que importa é que o pessoal está acompanhando. E nessa bela mesa, não virtual, nessa mesa real, nessa mesa elaborada e projetada por Gabriel Asmar, que não está presente porque ele está lavando o cu da mãe dele, temos ele aqui, o grande Alecelmo da nova geração, Wesley Zop. Já falei para você não me comparar com aves extintas, mas tudo bem. Lindo. Ou você está falando de ferramentas de alta precisão? Né? Eu estava falando de frutos do mar, velho. Ouriço raro. Direto da Polônia, rapaz, ele que veio aqui agora presencialmente, Pedro Ivo! Bom dia, eu queria dizer que a gente leva muito a sério esse negócio de dar cinco sem ter dado a primeira, tá? Então, porra, a gente é fez isso pra live, é um novo nível. É isso. Demos cinco sem dar as primeiras quatro, no caso. Mas daí fala que demos cinco. Né? O cara envia o pau broxa. Envia o já pau foi um. Dobrado. A mina ali, ó. Uma? O pau bate no sacana, você não, opa, segundo! Acabou? Peraí, eu tava comendo um cara. Pera. Não bajando. Qual o problema? Sacana, velho. Eu não posso comer cara agora! Pode, mas é que deu a impressão então... que você seguia a fidelidade no seu casamento. Não, mas você é meia... com cara? Não tem problema. Ah, não é traição. Não é traição. Ou se é com uma Chemali também, que ela tem sacana. Tem razão. Coloca meia bomba, chega atravessando já, sem dó. Eita, não sei. E direto das terras campineiras, aqui ele, Henrique Tadeu. E aí, gente, tudo bom? Olha no olho do pessoal. Ah, desculpa, olha ali. Ele é tímido, né? Ele é aquele safado tímido. Ser convidado, convidado Zop hoje tá bem louco, cara. Sim, vamos deixar claro que ele não foi convidado. Convidamos o Pedro Quarto O. Eu vim pra passear. Aí, mas ele é forte, viu? Ele conseguiu abrir a porta do Chorume aí. Eu tô abrindo a terceirização de convidado, né? Quando você é um convidado bosta, pra você não sair tão mal, você traz um mais bosta. Menos com menos é mais. É uma boa estratégia. E eu vou rostear essa bagaça aqui hoje, Douglas Ganso. É um prazer ter todos vocês aqui. O Wesley Zop está ali na nossa mesa de transmissão, vendo nossos comentários. Aí, Wesley Zop, o que tem de bom? O que tem de bom aí hoje? Manda pra nós. Deixa eu tirar o patrocinador aqui da mesa. Deixa eu tirar o meu limpador de mesa. Isso aqui é um produtinho, rapaz. Excelente. Eu faço água, álcool e uma gotinha de detergente. Mas, limpa a mesa em gordura. Maravilhoso. Só que não isso? Tem na Polônia, rapaz. Mas você pode fazer. Mas lá, pergunta pro Dimitri. Ah, não tem, né? Sabe, tem a ver com o Dimitri. A cada R$50 em doações, um integrante tira a camisa. Ah, opa, vambora. Será que dá certo? Estão devendo 50 conto, já. Deixa eu limpar aqui a mesa aqui, que tava meio suja, mas a gente pode continuar aí. Só isso, Wesley Zó, de comentário relevante, pessoal. Não, tá... tem um bem relevante. Tiago Moretti já tá aí, porque Tiago Moretti tava aqui na primeira gravação. Mas não comentou ainda. Ah, então o que importa é aqueles caras que. que tava no primeiro link e de repente sumiu porque você... Ah, você ficou esbarrei. Você peidou na farofa, você cagou no cabo, a famosa, famosa cagada no cabo que você deu. Cagada no cabo, você, tá, você sempre remete àquela vez que a gente foi na, no batalhão de infantaria. Sim, eu acho que você não tem que lembrar. Estávamos desse... presos. Por isso o cabo chocolate agora... E pra gente ser solto, né? Quero comer a gorda careca, mano. E você de raiva, depois de 3 horas de cuidado, cagou no cabo. Mas isso. Eu já tava com vontade de cagar, né? Segurei por 3 horas. É, isso, pensando bem, então você até foi bem. Eu nunca mais foi a mesma. Ó, tem um elogio aqui, não sei exatamente pra quem é. Mas, ó, esse papai Smurf polonês é uma delicinha, hein? Eu não sei como vocês sabem da minha cabeçona azul. É gangrena, né? É o hobbit da Polônia. A crista de galo comum, não dá. Eu ia falar um negócio interessantíssimo pra você agora, um negócio foda. Quer falar no meu ouvido? Ou pode ser público? Um negócio bacana, público. Aqui a gente, por favor, gosto. Tudo que a gente fala é público. Mas eu não lembro, Wesley Zop. A gente tava falando de você cagar no cabo. Ah, lembrei. Ah, boa, boa. Ah, o termo, Wesley Zop. Você que é um estudioso da língua vernácula. Etimologia. Isso. É comigo mesmo. O termo, você pode falar, o cara cagou no pau. Muito cagou bem. Cagou no pau. Cagou no pau. Agora, cagou no pau do galinheiro. Ah, sim. E aí, qual é mais ofensivo? Cagar no pau ou cagar no pau do galinheiro? Então, porque cagar no pau do galinheiro, a pessoa já tá te chamando de galináceo. É, mas porque você não estaria no pau do galinheiro. Porém, é um galinheiro. Já é feito pra cagar, né? Aquele pau é feito pra cagar. Exato. Eu acho que é mais ofensivo. Ah, não, mas eu acho que é mais ofensivo cagar no pau do galinheiro. Porque você. Mas se cagar limita. No pau pode ser um órgão pênis. Mesmo no galinheiro? Não, cagar no pau do galinheiro é o pau do galinheiro. Por isso que é mais ofensivo. Não, talvez, no máximo, o dono das galinhas ali. Tá ali. O criador de galinha. Tá agora... ali querendo fazer uma bela torta de frango. Tá. Exato. O senhor Wilson ali pegando ovo. Pra pela posta nas costas dele. Sim, cara. Agora cagou no pau do galinheiro. Não. Agora cagou, você no pau... cagou no pau, pode ser uma infinidade de pau. Por isso não é ofensivo. Então... entendeu? Cagou no pau do galinheiro é ofensivo porque te limita. Ah, e hoje, uma geração, você da nova geração, que não gosta de ser limitado, exato. Não gosta de ser rotulado. Exato, quem se define se limita. É, então, cagar no pau do galinheiro, sendo que você é um cagador de paus. Cagador de paus, beleza. Sim. Agora, de galinha. Não. Não. Exato, é o novo heterossexual, ninguém quer ser mais. Não, e outra, a heterossexualidade é muito frágil, e a gente aprendeu com o Ganso que não existe heterossexualidade. Não. Existe proposta mal feita. Exato. Combinar direitinho, todo mundo transa. Oh, é isso. Exato. Agora, e a Aline Salame aqui, ó. Agora tem café na gravação? Ah, vou aí semana que vem. Oh. Ninguém chamou! Ninguém chamou essa espaçosa? Essa cagadora de pau de galinheiro! Agora que eu sei que é ofensivo. Isso. Café diretamente das indústrias Zop Corporation. Aí, rapaz, importantíssimo falar do nosso patrocinador. Zop Corporation, a melhor empresa em transmissão online. Mas tem pessoas que fazem isso, né? Quando eu faço, às vezes não dá muito certo. É verdade. Eu tô fazendo aqui de modo amador. Exato. O pessoal perceber que precisa exatamente. Precisa, você é o gênio do marketing aí virtual. Criando demandas, né? Exato. Criando a própria. 14 milhões de obras mal realizadas. Zop Corporation. Tá vendo como não sabe fazer o marketing? 14 milhões de obras realizadas. Exato. Mas quase terminadas. 12 milhões quase terminadas. Você percebe que a live só deu certo depois que o Sérgio Brito deu uma doação de R$2. Nada foi isso, casa, foi rapaz. Isso. Nada por acaso. É, pô. O Zop funciona com dinheiro no bolso, rapaz. Risada e lágrima no eixo barriga, rapaz. Zop quer din-din. Zop quer bufunfa. Tá tô certo. Errado? Tá, tá certíssimo, Wesley Zop. Tá bom. Você quase nunca errou, rapaz. O Zop só errou quando achou que tava errado, rapaz. Isso que eu gosto. Vamos então para os nossos recadinhos. O Zop é viadinho. O Zop é viadinho. O Zop é viadinho. Vocês estão ouvindo? Eu não, mensagem subliminar? Eu não sabia que o cara era DJ. Mas os recadinhos que temos para dar hoje é sobre como você pode contribuir de forma generosa, majestosa e gostosa com esse podcast. Primeiro temos o nosso PixPix, arroba chorume.com.br. Então, será lido ao vivo hoje? Será lido ao vivo, porque eu lembrei de carregar meu celular e já temos aqui, ó. Sim. Uma doação dele, o William Rodrigues. Não escreveu porra nenhuma, mas muito obrigado, William Rodrigues. Teve uma doação aqui do Eurípides também. Muito o Eurípides bem. Fez uma doação. Eu não sei mais onde está. Tem tá bípede, mas quadrúpede, o Eurípides sempre está doando. E ele deve ter falado assim: uma maneira de ajudar o Zop aí a atingiu uma ereção. Ele deve ter falado algo desse tipo aí. Obrigado, Eurípides. Então, depende da quantia de novo. Depende, caralho. Então temos aí, você pode contribuir pelo pix@chorume.com.br ou superchat ou o nosso padrim chorume.com.br/padrim ou o nosso picpay@chorume. Você aí doa e faz esse podcast mais feliz, faz a gente levantar com esse tesão, com essa alegria de vir aqui domingo de manhã, falar coisas sobre o mundo, a vida, o universo e tudo mais, coisas que edificam o ser humano e, por que não dizer, também a mulher brasileira. Sim. Então, ciganos estamos... e índios também. Porra. Não sei se a gente consegue atingir esse tipo de coisa, mas tudo bem. Não sei se eles têm o grau de inteligência necessário para interpretar. Né? Canhotos. Né? Exato. Filhos de primos. Exato, esse tipo de coisa. Muito bem. E você aí, algum recadinho, Wesley Zop? Tem um recado que participei do E aí Jubileu. Nossa. Primeiro do ano, que é que sobre bosta, promessas que fazemos. E que promessas você fez para esse ano? Para esse ano, a gente prometeu não prometer. Ah, que bom. Porque assim. Porque você prometeu correr a São Silvestre no passado. Eu fui lá. Né? Não, foi, né? Foi. Eu acho que estar lá é mais importante do que correr. Correr uma padaria. Porra. Tô com 120 quilos, acho que eu vou correr 15 quilômetros. Não, acho que não. Não tem condição. Mas o Wesley de janeiro de 2021 prometeu que o Wesley de dezembro de 2021 correria. Sim. Por quê? Porque a gente não tem nenhum apreço a nós mesmos do futuro. Não. Você promete as coisas. Fala, não, vou fazer sim. A tá, pessoa, vou. A pessoa do futuro tá fadada a se fuder. Né? Exato. Exato. E a pessoa do passado tá fadada a ser xingada pela do futuro. Mas aí elas nunca vão se encontrar, então não tem problema. É, não sei. Já vi filmes aí que se encontram. Que filme é esse? Tem filmes que sim. Fale um filme, então. Tem um filme do... Muito bom, aliás. Do Jean-Claude Van Damme. Homem-Aranha 3. Exato. Acompanhe. Todo aquele mundo colorzinho. Participou, com certeza deve ter Jean-Claude Van Damme. E tem um outro recado. Jean-Claude Van Damme é o criador do Homem-Aranha, se você porque não sabe. Porque ele tava segurando aqueles caminhões dos retrovisores, aquele ali é o poder aranha. Não tem como parar. Não. E um outro recado que tem é que ontem, foi aniversário do Asbar. Parabéns, Asbar! Parabéns, lindo, gostoso. A gente poderia fazer uma rodada de elogio ofensivo para ele aqui? Ou os ouvintes aqui ficam mandando ofensas pro Gabriel, mas de forma carinhosa, benéfica, ofensiva, claro. Sim. E benéfica. Bom, eu diria que o Asbar tem uma bola com sabor, a única que sobrou, com notas de carvalho. Eu achei que você ia falar a distringente. Não, essa é a distringente, aquele que freio de burro. A parte que não tem é cítrico. Sim. Quando não é muito ácido, é a distringente. Vai bem com frango e carne branca. É, sim. Uma bola básica, É, quanto mais básico, mais a distringente. Sushi erótico, hein? De pH bem alto. Muito bem. E você, Pedro Ivo, algum recado? Cara, tem um recado que eu, desde que o Eurípides doou, eu tô pensando, cara, que nome legal. Porque você imagina, você pode passar por qualquer coisa. Você como vai assim? Num lugar assim, você fala, cara, Eurípides é um dinossauro da era mesozoica. E os caras vão, tipo, caralho, velho. Meu, você é um Eurípides sauro. Ou você pode chegar... Ele pode entrar no cinema falando isso? Pode. Pode, paga meia. Paga meia. Ah, paga meia. Paga meia. Mas peraí. Quem paga inteira? A pergunta é essa. Eu acho que já é cobrado o dobro para poder a meia ser ou inteira. Ah, já tô na quarta faculdade já. Porra. Pelo menos na carteirinha é o que diz. É. Então não vale a pena ser um Eurípides. Não, você não, nem sempre. Prefiro ser bípedes. Imagina, o Guido vem pedir um brinquedo para você, você fala, eu quero um triciclo, eu vou falar, eu te dou algo melhor, eu te dou um Eurípede. É. Cara... É sensacional. Eu acho que a escravidão acabou, né? Não sei como tá lá na Polônia. Você não pode presentear com pessoas. Exato. Não sei. Por mais que você me trouxe um caucasiano de lá. Um Alesselmo. Ele saiu daquele dentro daquele bolo lá. Exato. Ali fez um comentário bom aqui. É uma dúvida dela, né? Ah. Esse é o convidado do Zop, né? É isso que eu tô tentando salvar. Tá difícil. Esse que as pessoas têm entendido já. E você, tá deu algum recado, alguma coisa? Mandar uns parabéns para as bar, né? Ah, ele é fofo, esse menino não é fofo. Ah, eu tenho vontade de comer o cu dele. Mas de forma fofa, mas também. Sim. É que eu não sou fofo, não, então vai ser violento. Mas olhando. Eu vou arrancar a merda desse cu, pessoal. Ele vai cagar no pau. Ah, vai tocar próximo. Ah, não, eu cabo todo de novo. Aquele que a mina tira a calça, que pau fofo. É o pior elogio pro pau, né? Pau fofo. Que não é um bom elogio mesmo. Eu ficaria feliz com um pau fofo. Fofo? Porque fofo é meio largo, sabe? Não, bate macio na cara. Não é uma coisa que vai machucar, né? É que também, né? Pro Pedro Ivo, Eurípides é um elogio. Imagina se encontrar um pau Eurípides. Mas então vamos aí, começando esse episódio maravilhoso. Fala, Zop, fala. O que você quer falar? Dá pra falar? Ai, que delícia. Você pode falar tudo. Temos duas doações excelentes aqui. Fala. Bom dia, meus lindos. E o Zop é via... Mas não completou. Ah, né? Quem mandou essa? Essa foi Zé Luiz. Zé Luiz? Joseph Lewis, rapaz. E aí? E John Souza também, que acho que era o que estava aqui. A minha estreia foi mais legal. Caramba, foi pra ofender. O que não foi legal foi buscar esse filho da puta. Então, não, mas eu tenho que explicar pro João, né? Todo domingo não é uma estreia. A estreia só foi a dele mesmo. Não, mas mesmo a dele sendo a única, foi a mais legal. É a única. É pior também, né? Ó, a coisa que eu mais detesto, bicho, é a pessoa que dá o presente e cobra o uso daquele presente. O João de novo aqui. Ganso, tomou a cachaça com caranguejo ou jogou fora? Beijo na beiradinha do Tobinha. Eu não joguei fora, mas ainda não tomei, porque ela tem aquele poder de deixar o pau duro e duroso. Como que chama isso? Deu uma afrodisíaco. Isso, afrodisíaco. Obrigado. E daí, se eu tomar aquilo ali e ficar com o pau mais duro e mais grosso, pelo amor... É, outro filho que vem aqui. Então... Onde compra de caixa isso? Sei, né? Vai que... O Sérgio Brito doou aqui, falando que a cada um real que ele doou, dessa quantia gigantesca que ele doou, a cada um real é para cada centímetro do Zop. Mas acho que centímetro meu deve ser. Mas pode, não do pau. Pode doar em centavos? Não. Mas parece que não. Bem, mas acho, talvez seja a minha altura que ele está falando. Muito bem, então vamos aí. Sobe a música. Para anunciar essa temática de hoje. Wesley Zop! Qual é o tema de hoje? Peraí. Opa! Eu vou falar o tema? Hoje você vai falar o quê? Filha da puta! É isso, cara! Qual é o tema de hoje? Chegaria meu dia! Eu sabia! Hoje é o tema é Que dia bom pra não ser eu. Que dia bom para não ser o Zob. Pera. Não. É uma intervenção. Isso. Todos os dias. Já começa a complicar. Lá, né? Toda vez que eu penteio o cabelo, eu já falo que dia... E toda vez que o pau endura, que dia bom pra não ser o Zob. Muito bem, que dia bom pra não ser eu. Aquela vez que o dia causou uma depressão, que a vida te mostrou um espelho e você não gostou do reflexo, exato, que você estava cagando num balde e olhou em volta, era um galinheiro, e você fala, que dia bom para não ser eu. Vamos então aí refletir sobre qual é o melhor dia para não ser nós mesmos. Aline aqui, ó. Toda vez que alguém grita talarico, e você sabe que não é pra você. Muito bem, começamos com uma doação aqui pelo Pix de Heitor Pereira Ramos, falando Chorume tem o padrão de qualidade Wesley Zop Technology. Obrigado. Douglas, obrigado. Manda o Gabriel tomar no metaverso, convidados bostas, culpa do Zop. Deve ser de... não é de hoje isso daí, tá? É de um outro dia que também vieram convidados bostas, tá? Também do Zop. Sim. As indústrias Zop, elas prezam pela consistência. Né? Exato. Segue um padrão, segue um padrão. Padrão, pô. Senão daí tem reclamação, ó, pediu a indústria Zop, fizeram certo. Tá, não posso ouvir isso. É cada pedido maluco, manda o cara com o pau grande. Manda... não tem cara com falta. É uma pior que a outra, cara. Não dá. O Wesley Zop. Pois não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você que... está na escola. Sábado, sábado, domingo. Você solta pipa e joga bola. Ah, é verdade. Mas nesses dias, depois desse, desse poema de Castro Alves. Sim, sim, do Jonathan da nova geração. O Castro Alves da antiga geração. Sim, sim. Qual dia é o pior dia para ser Wesley Zop? Ah, em algum dia. Ah, em algum dia, mas não necessariamente esses um dias. Dia. Um dia. Exato. Um acontecimento. Que quando esse acontecimento acontece ou aconteceu, eu falei, puta merda, eu não tava querendo ser eu hoje aqui. Viu? Porque você fica chateado. É igual o Ganso falou, você se olha no espelho e fala, eu não queria ser essa pessoa. É. É isso que é o problema. Eu sou um cara que me gabo de não precisar de mapas, não utilizar GPS para chegar nos locais. E falo isso, falo, dou palestras. Sim. Falo, você tem que andar e decorar lugares para que você não dependa da tecnologia. Memorizar caminhos. Memorizar caminhos. Bear Grylls aí de americana. Exato. Não, americana e região. Sim. E região. E daí eu... Isso em uma das minhas palestras. Teve um grupo de... aquele TED Talk de 200 mil pessoas no Maracanã que você fez. Exato. É, para os próximos, né? Só o Chegas. Sabe quando você só chama o Chegas? Exato. Sim. Galera do futebol. Porque assim, ó, por isso no Maracanã. Você quer que lota a sua oitava palestra. Sim, então você fala, vou chamar os próximos. Vou chamar os Chegas. Aí, os parça. Daí, aquelas três sessões lotadas do Maracanã. Numa das vezes que eu tava falando, pô, aqui da região, conheço tudo. Aqui e outra. Você tem que saber andar sem GPS, tem que saber andar sem olhar no mapa. Na época, o GPS era aquele guia de São Paulo, que guia rodas, aquilo, ou aquele belo mapa que ficava em rodoviárias. Sim, aquilo era o nosso GPS. Concepe. Daí tinha um encontro de motos na cidade de Pedreira. Motos e motoqueiras ou não? Motos e motos iam sozinhas aí. Não, vamos explicar, não eram motos remotas, né? É. Uma moto remota. Uma remoto, não era uma remota. Não era uma remota. É, tinha também motos e motoqueiras. Assim, e lá na... Mas ficavam juntos ou... Tinha o galpão das motos, galpão dos motoqueiros, podia ficar juntos. Ficavam juntos. Ah, ficavam... Não necessariamente colado. Tinha alguém vendendo espetinho. Espetinho. Ontem à noite eu saí pra comer um espetinho, não achei espetinho, cara. Não achou aqui perto, depois te darei o endereço do ideal. Ah, assim, muito obrigado. Tá vendo? Sem GPS, que entendeu? Isso, sem precisar de procurar no Google. Sim. E sabe, outra, mesmo se procurar no Google, espetinho perto da minha casa, você não acha. Não. Tá vendo o erro? Agora, se você ligar para mim, onde tem um espetinho perto da minha casa, eu te falo. Exato. Falando no mínimo 3. É. Tá vendo? O espetinho tá onde você precisa, não tá em um local de mapa. Exato. Exatamente. Você não tem como achar ele no mapa. Ele te acha. Ele te acha, exato. Só que a gente não tinha ido ainda para lá, para pedreira, e daí perguntaram ali para mim, você sabe ir para pedreira, né? Então eu falei, pô. Existem várias pedreiras. Deixa com o pai. Eu vou em várias pedreiras, bicho. Claro. Vou nos bairros que a molecada vai querer pedreira. Vou alto no... Depois de meia hora, explicaram pra mim que era cidade de pedreira. Sim. Vou em pedreiro. Vou em servente. Vou em guiche. Vou em porteira. Caralho. Não vou em pedreira, porra, né? Tá vou em motorista de guincho. Já fui em gesseira, não vou em pedreira. Não tinha um cachorro quente. Essa nem o... Como chama o rosto aqui? Nem o ganso sabe. Vou em guincheira. Ah, eu rapaz. Não vou em pedreira. Mas será? Será que completa a minha história ou não? Tomara que muito, né? Então. Mas nesse dia aí... Eu falei, deixa com o pé. Vamos nessa. Deu ainda um dos caras falou assim, ah, eu sei mais ou menos ir, mas não sei chegar direitinho lá. Eu falei, filhote, pelo amor de Deus. Mas você queria um lugar específico em pedreira? No encontro de motos. Ah, sim. Que tava tendo do lado do bairro das Porcelanas. Ah, você já tinha falado, mas eu ignoro tudo que muita, você fala. Muita coisa. Eu nem presto atenção. O meu negócio é manter o audiência. Tá bom. Obrigado. Também. É pra alguma coisa. Você tenta fazer o bem. É, obrigado. Muito bem. Daí, estou aqui no líder da caravana de motos. Ah, todo mundo de moto. Todo mundo de moto. Ah, é importante falar isso. Estávamos em umas 15 motos. E eu aponto ali, pensa naquele V dos patos. Tava no quebra-vento ali. Eu era o quebra-vento. Ah. E eu, porra. Você tava de líder. Você tava com aquela sua... Minha regata, né? Sua regata mas amarela. Aquela que fica só com uma mira de fora. Exato. Porque você cortou, assim. Sim. Pô. Senão não ficaria de fora. Sim, escrito Bad Ass atrás. Mas... Garotos são garotos. Bem em cima da bunda, assim, ó. Exato. Porra. Que é melhor que isso daí? Exato. E aí você foi... Born to be wild! Bom dia, malvado! E daí a pessoa que tava comigo falou, você não precisa ir cantando todos os 70 quilômetros? Bunda malvada! Pô, mas é legal ou não é? Fala pra mim. Eu só não acho mais legal porque eu não fui, mas parece... Ah, que... sim, mas talvez você agradeça de não ter ido. Daí... Venho por ali, pego a Luiz de Queiroz aqui de Americana. SP-304. Saudade. Vou até Piracicaba. Viro na rodovia do Açúcar, a rodovia mais doce do nosso interior. Problema para os diabéticos. Os diabéticos não podem pegar aquela pista, aquela rodovia. O caminhão já vem entrando. Ah, é. Força, chega, assim. Vai, ele entra, já ia ser atropelado e ter que amputar o pé. Ali é loucura. Ali é loucura. Aí estamos indo aqui, pá. Chegando, vai, passou Piracicaba, passou ali Capivari. O que eu leio? Rio das Pedras. Opa! O que significa? Confundir pedreira com Rio das Pedras. Pedreira com Rio das Pedras. Só que a placa não era exclusiva para mim. Todos leram a placa também. Não bateu no seu capacete a placa. Não. Grudou aqui, você está indo para Rio das Pedras. Não sei se... Eu indo devagar, para que todo mundo possa me seguir. A sua moto era mais potente? A menos potente, e a pessoa mais pesada em cima. Então, quer dizer, eu ia bem devagar. E daí, quando todos leram Rio das Pedras, eles meio que colaram do meu lado e me encarando sério. apontaram a placa, tipo, e aí, né? Daí paramos embaixo ali de uma das placas. Falou assim, você vai por... Aquela placa, pedreira não é aqui. Sim, na minha cabeça eu tava lendo isso. E a diferença, para quem não conhece, se abriu o Google Maps, de Americana para Pedreira tem uns 70 quilômetros e de Americana para Rio das Pedras uns 50. Só que do lado totalmente inverso. Exato. Fazendo a triângulo, fazendo a triângulo. Ou seja, uns 100 quilômetros de diferença de onde a gente deveria estar. É verdade. Daí assim que a gente chegou ali, viu Rio das Pedras, eu perdi totalmente a credibilidade naquele momento. E eu perdi o direito de guiar a galera. Não foi isso, Wesley. Você perdeu a liderança do bando. Eu deixei ele ser o alfa naquele momento. Pra ser a mãezinha de ser. Todos os motoqueiros. Eu percebo. Do evento te currando, rapaz. Dois motoqueiros que estavam atrás do V, falaram assim, o Viola vai se curar. Teve um deles que falou assim, não, minha tia mora em Jaguariúna e é lá do lado, eu sei chegar lá. Daí eu falei, é verdade, do lado de Jaguariúna. O outro falou, você cala a boca! Que a gente andou aqui do outro lado. Tipo, Debi Lloyd que pegou a placa errada. Tipo, os dois brigam. Cara, eu fui seguindo aquele comboio de moto depois. Humilhado. Uma chateada. E quem tava na garupa? Quem tava mais chateado que eu era a menina que tava comigo, porque, porra. Não, porque deixou de ser. O velho broxa perdido ainda. Deixou caralho. De ser a esposa do líder do bando. Deixou de ser a alfa. Pra te currar, né? Porque todo mundo tem. Ela também me currou, né? Desceu da moto, deu uma nos óculos, estou indo embora. Porra, cara. Esse dia. Um taralho de novo. De novo. Nunca vai ser minha vez, né? Ninguém me come nessa caralho. Indo, eu pensei. É um bom dia pra você. Vou voltar pra Americana. Não, alguns não foram mais. Falaram, deixa aqui, não vou mais. E isso é mais chato do que eu continuar indo ali. Sim. Porque eu que errei, continuei indo. E alguns desistiram de ir. Porra, é uma merda. Alguns desistiram de você. Alguns não falam mais comigo. Eu não sei se tiver algo pior do que você continuar indo, pra falar a verdade. Não, eu acho que não tem. Pro evento, foi ruim você ter ido. Mas não queria perder o encontro de moto. Mas tudo bem, chegou lá, o espetinho já... Não, já é frio, é borrachudo. A cerveja não tá na temperatura certa. Ah, o pau que você tá chupando ali não é grosso bastante. Não, é bem grosso. Essa parte sim. Essa parte é interessante. Interessante você ter levantado isso. Cara, mas foi um excelente dia pra não ser eu. Eu me sinto que às vezes eu me cobro demais. Deu a impressão que você se cobra demais mesmo. O meu teto é baixo, eu sei que eu tenho que entender isso. mas nessa categoria eu achei que era bem alto. Achei que porque não você limite. Não, mas eu entendo. Você perdeu todo o seu poder, influência política ali. Líder do bando. Foi foda. O Wesley Zop mandava... prender, mandava soltar, de repente ali, questão 80 quilômetros pra acabar. O sindicato dos motoqueiros pegou a carteirinha, rasga, cacetete de costas. Não, essa peita aí, que eu perdi toda a minha roupa de couro naquele clube de motoqueiros. Isso que é foda. Ele é proibido de usar correntes agora. Não pode, né? Nem no portão ele pode. Eu alego que eu que não gosto. Manemar moletom, hein? Mas é foda, bicho. Diz não pode estar rasgado. Obrigado de terem lembrado dessa história. Me chateou legal. É difícil. Ah, aqui, ó. Até as crianças andando de patinete tinham uma credibilidade que anda. É isso, bicho. É isso. É exatamente assim que que aquele gorilão que adotou o Tarzan se sentiu quando apanhou do Tarzan. Bateu no Tarzan a vida inteira. Até o dia que o Tarzan falou. Pera aí. Exato. Aqui não é pedreiro. Exato. Aqui é Rio das Pedras. Quem é Rio das Pedras, porra? Seria isso uma violência do você resto? Faltou também, Wesley Zop, um traquejo social ali. O que você acha que eu deveria ter feito? Você devia ter falado. Tem um outro evento em Rio das Pedras mais legal, levado todo mundo pra lá e foda-se. E não importa, no Botânico de Rio das Pedras. Exato. Vamos todo mundo ver patos nadando. Exato. Aqui. Vamos lá no pedalinho. Mas você, todo mundo ali, mas você, fala que você errou. Você errou? Não errei. Pedalinho. Porra. Mas não, a gente queria ir no encontro de bosta. Pedalinho aqui é muito mais legal. A gente tá de moto, aqui tá tem fazendo encontro, tá bom. A gente é o encontro de moto. Aqui tem arborismo, pô. E aí? Eu acho que... Não, eu errei. Mas sabe o que é? Porque é um bom líder. Um bom líder nunca admite que errou. Isso daí, ó. Coach, um bom líder. Gostei. Um bom líder afunda o navio. Não é afunda junto com o navio, não. Ele vai lá e afunda o navio. Mas não, mas... Se for preciso pra mostrar que não, ele é um ele bom fala, líder. Ele fala, não, aqui também é submarino. Exato. Não é, capitão. Capitão, esse aqui não é um submarino. Ele é. Vamos provar. Exato. Vamos não é um submarino, depois ele explica adequado. Depois de todo mundo boiando, né? Não, mas é o melhor. Está embaixo da água, é submarino. Moveu um centímetro embaixo da água. É, pô, submarino. Tem uma parte que é submarino. Não é bom submarino, né? O pessoal se afoga bastante. Exato. Não dá pra... imaginando como é que seria o Wesley Zop se fosse uma gaivota, cara. Imagina, vamos fugir para o sul. O cara chega do Nordeste. Capelo cara. Gaivota? Se ele fosse capelo, Fernão Capelo Gaivota? É isso. Um dos melhores livros, mas um dos piores filmes também. É que o filme foi preguiçoso também. O filme foi uma bosta. O cara só filmou umas gaivotas. Não, ele filmou umas gaivotas, mas não tipo uma gaivota fazendo alguma coisa. Não é uma animação. Não era uma animação, que poderia ser. Uma gaivota voando. Quando você entrasse uma gaivota aqui, você filmasse ela e fizesse um filme. Não, mas cara, porque o livro fala do quê? O Fernão, que é uma gaivota, ele fala sobre... É um livro religioso. Não, mas fala sobre... Não quero ser gaivota. Não quero só gaivotar. Olha lá. Será que eu não posso fazer outras coisas além de gaivotar? Daí fizeram o filme que filmaram umas gaivotas nas falésias. O dali. Fernão Capelo Gaivota, ele queria voar de várias maneiras. Exato. Não todo só mundo, de jeito de gaivota. Todo mundo falava, voa igual a gaivota, faz o básico. Gaivote. E ele fala, não, eu sou o Daniel Sandas Gaivota. Exato. Isso no livro. Tem um japonês passando a mão na minha bunda e ele fazendo os movimentos esquisitos aqui no meu. Exato. E aí ele, pá... Check no brau. Dragonfly. Gaivota Fly. Eu quero ser um mergulhão, você é uma gaivota. Mas é aqueles livros lá do tipo, acredite nos seus sonhos. E... Na vida real, uma gaivota, se falar isso, pronto. Mas gaivota come o cu da gaivota, não, a cloaca. Come na bicada. E a gaivota morre na hora. É, uma gaivota que não é do grupo, ela vai morrer. Vai. Então é um livro meio espírita coach. Olha, mas no filme... No filme, o cara filmou umas gaivotas. Filmou e depois narrou em cima. Não quero ser gaivota. É, mas tipo, uma gaivota ali. É uma gaivota. Cara, tem meu rolê aqui, foda-se. É. Cara, bicho. É o tipo de coisa que o Cid Moreira... O filme Moreira é tão bosta que até você faria. Ele faria muito melhor. Olha lá, velho. Se fosse pra dar uma nota, era dó. Se fosse fantoches de gaivota, seria melhor. Se fosse um fantoche do Saddam Hussein... Se fosse um fantoche do Saddam Hussein... Seria um filme melhor, cara. Porra, anota isso aí. Não, já. Anota isso aí. Mas tá. Nem sei por que chegamos nisso. Ah, você falou. Se o Wesley Zop fosse uma gaivota guiando as gaivotas, nossa, para o sul. Sim. O quê? É isso. Você imagina que. Entendeu? Você entendeu? Ser o Wesley Zop. É um filme. Em vez de ir para o sul. É um filme. Eu falando. Vamos que eu conheço uma pedreira. Vamos. Zop, a gente vai morrer de frio. O Zop tem numa moto na estrada e você filmando. É, não, mas vestido de gaivota. A moto vestida de gaivota. Eu tô montado na gaivota. Exato. Passa aquela placa de Rio Claro, dá aquele zoom dramático assim. O zoom na cara do Zop. Exato. Não, e a placa Rio das Pedras. Vamos migrar para o sul no inverno. Eu vou pro Polo Norte. Olha. Foi chato ser gaivota. Foi chato montar na gaivota. Exato. Foi chato me achar achando que eu sabia tudo. Você lugares. Achando que era o Fernão Cabelo Gaivota? Achei no que fim, fosse o Fernão. Você era só uma gaivotinha. Eu era qualquer gaivota. Eu não era uma gaivota com asa quebrada e cérebro. A quem foi bicado até a morte, alguém não tinha morrido. Gaivota retardada, zoada entre as gaivotas. Aquela que fica lá, mel. Aquela que chega nos lugares, as outras gaivotas falam, a gaivota aí, ó. Olha lá que come bosta, achando que é pão, olha lá. O Wesley Zop só fez isso 3 vezes. E... É, gostaria que a gente moldou a bosta, né? Parecendo um pão, cara, australiano. Parecia bastante, exato, para a verdade. Exato. foi um bom cheiro tempo. Era de bosta ainda. Tinha acabado de sair do forno. Muito bem. E você, Pedro Ivo? Que rapaz. Dia que você olhou no fundo da sua alma e pensou, que péssimo dia para ser eu? Puta merda, cara. Olha, foi assim, eu vou dar um contexto inicial, né? Quando eu tinha lá... Oh, louco, aí, diferente do Zop. Olha lá. Zopão, careca, gay voto. tem na Netflix? Tem next video. Produção Pedro Ivo Raimundo. Cara, produção Sérgio Brito. Você viu que o Netflix tá cheio dessas séries coreanas. Você imagina um coreano fazendo Zop de gaivota. Cara, não tem como dar errado. Rio das Pedras nunca mais ia ser o mesmo, cara. Sim, sim. Filmagens, takes, luzes, gaivotas, ia ser sensacional. Mas então, quando eu tinha uns 18 anos, eu trabalhava lá no Shopping de Itu. Uma loja de informáticas. Vende então, uns tecladão grandes. Peças. Uns mouse grandes. Vende uns LED RGB. Umas lojona tem lá. É. Inclusive, eu vou oferecer cabo pro Zop comprar, que eu acho que vai ser uma boa ideia. E, cara, era uma loja bem pequena, o tamanho aqui do estúdio, lotado. Peraí! Pequena, tipo estúdio? Calma! Tipo a parte da frente do estúdio. Ah, esse pedaço aqui. Esse galpão aí de 20 metros aí que tem pra lá. É isso mesmo. É uma das divisões da Zop Corporation. É isso. Por favor. Só uma sala aconchegante. E lotado de produto. E a parada era o seguinte, cara. O meu chefe, ele era um velho, mas esse cara era puto da vida, cara. Puto. Também tinha que carregar monitor de 80 quilos. Sim, e tu, né? Época, bodybuilder. Tinha uma escada lá, cara. Como ele aguentava, eu não sei. Mas ele era um cara muito exigente. Então, por exemplo, se na prateleira tivesse faltando um produto ou tivesse do lado que ele não gostou, ele já comia o rabo de quem estivesse trabalhando. Não importa quem fez. Não importa se foi ele que fez errado. Não. Ele era igual a Mary Streep em O Diabo Veste Prada. Isso, ele vestia às vezes, não nem, sempre. Nem sempre dá pra usar Prada, né? Desculpa, eu tava com informática. Não, e outra, pô, às vezes você tá ali no estoque, você vai estar de Prada. Não tem como, não tem como. Uniforme é uniforme, a gente não discute. Aquele topzinho. Uniforme do era Prada. Ali, ó, você, ó, é o seguinte, você tem que vir trabalhar de Prada. A empresa fornece, não. Não. A gente só indica o modelo que você vai usar. Os primeiros 6 meses você vai pagar a gravata, né? E um modelo por dia. De ser era, um me repetir assim, aqui, pelo amor de Deus. Na hora do almoço a gente trocava. É igual máscara, né? Então, esse cara, ele era muito puto da vida, muito bravo. Então, você tinha que fazer as coisas do jeito dele sempre e tal. Afinal, ele era o chefe, né? Afinal, ele pagava o meu salário e não pagava meu uniforme. E tinha um rapaz lá, o Du. Du, esperando você aqui, hein? Du 3T. Se não tiver, é morrido. Né? É, o Du, ele faleceu ano passado, complicações. Então, não, esperamos você aqui. Então. Esperamos você na mesa branca. Aí a gente trouxe um hoje aqui chamar você. O Du era um cara muito festeiro. Então, sim. Um pouco mais festeiro. Velho do que eu na época, ele tinha uns 25, eu tinha uns 18. Defina aí, festeiro, que eu nunca ouvi esse termo na festeiro, minha vida. Um cara festivo, um homem agitado pela noite, atraído por eventos noturnos. Ah, sim. Corujinha da firma. Clubber. Corujinha. Um clubber. Ele era sapequinho. Um danadinho, safadinho, safadinho. E numa dessas, a gente trabalhava das 2 às 10. De manhã fazia faculdade, depois das 2 às 10, ia dormir em casa, acordava, ia pra não ia do, faculdade. Não do. Não do, às não vezes. Do virava madrugada. Do, do espetinho. Du dormiu 2 horas na vida dele, cara. É. E por isso que morreu. Morreu alucinado. Aí, cara, o que acontece? Numa sexta-feira, não ia ter aula no outro dia, do... Quis me apresentar à noite. Vamos a um bar. Eu sou festeiro. Ele chegou assim. Eu sou festeiro. Ele falava isso. Eu sou do festeiro. Eu sou clubber. Eu sou o rei do camarote. Então, maravilhoso. Me convidou para ir isso na loja. Trabalhávamos junto. Vamos lá no bar hoje tomar uma pinga com mel. Vamos degustar ali um... O Duo. Eu quero entender o festeiro. O festeiro. O festeiro. Esse ser social que é o festeiro. Ele seguiu um padrão de eventos noturnos. Correto. Ou ele ia em qualquer evento noturno, não importa. Tinha que ser à noite, não importasse o evento. Velório. Vocês aqui, até quero explicar para vocês o porquê de tanto detalhe que o Ganso quer. Porque ele conhece o do Três Tetas. E o do Três Tetas, segundo o Zavanin, hoje ele é o guardião dos animais. Ah, é. Então, talvez é isso, ele tá definido já. Tá tentando ver. Não, mas eu quero entender que é um festeiro. Não, eu acho que é o que vai em tipo, qualquer festa que ele é chamado, ele vai. Eu acho não, que ou, é o festeiro. O arroz de festa. Ou né? Ele, tipo, é segunda-feira, não tem nada, mas ele acha um lugar pra ir. É o cara que não aguenta ficar em casa. Ele precisa, né? Entendeu? Tá no DNA dele, ele é radical. Exato. Ele é radical. É. Vamos no espetinho. Ele mano. É moleque doido. Ele é doido, mano. Ele é revoado. Vamos no bingo pegar uma hastia. Exato. Vamos, boa, tá. Bocha Noturna foi ele que lançou. E Idô me convidou, mas o chefe tava ali, só apenas sapeando ali, tava lá no caixa, eu arrumando as coisas do... Vamos beber hoje. Essa voz mesmo, tá? Ele tem a garganta sim, meio fudida. Vamos beber hoje. Tá com a voz fudida porque não dorme, cara. Não. É cigarro. Cigarro, cachaça e rola. Ah, não sei se eram as três massas de derby vermelho que ele fumava por dia. Ele também. Cortava o filtro. Cortava. Pra que deixar fraco, né? Exato. Derby estoura peito. E eles... E beleza, né? Vamos, hoje é sexta-feira, né? Sextou. Minha camisa da Prada tá suja, eu vou ter que trocá-la. Sim. Com a camiseta do Tião Materiais de Construção, porque sim, ela é uma grife muito melhor. E nessa, depois ele subiu, foi fazer alguma coisa, continuei trabalhando, meu chefe me olha de canto, me chama, vem, Pedro, vem cá. Aí ele assim, ó, Pedrinho, ele tem a mesma voz do... Eu acho que você faz a mesma voz para todos os personagens. Ou se não, era a mesma pessoa. Olha, a famosa técnica do pinto uma cara, pinta outra. E aí? Vamos dar um cu hoje? Vamos. Ah, vamos dele, o Pedrinho. Hoje você vai fazer isso. Dele e volta, não, Pedrinho. Vou dar um cu hoje. Aquela calcinha tá pronta. Não. Prada. Aí... Ele falou, olha, o Du, ele é festeiro. Ele se apresenta assim. É o que ele fala. Nem sei se é sobre ele. Entrega o cartão de visita. Du, festeiro profissional. É isso que tem no cartão do Du. Tava no currículo. No LinkedIn dele. Ele falou, olha, o Du é um cara festeiro e ele aguenta o reggae. Amanhã ele vai. Você tem que estar aqui amanhã, 10 horas da manhã. Ele vai estar, eu sei. Ele vai estar, exatamente. Eu sei que ele vai estar, mas você. Ele vai estar aqui. E ele já bateu meta, você não. Você é um jovem mancebo, né? Vestindo Prada. Você não é festeiro. Não, não, eu era. Você é o Pedrinho Nerd Bicha. você não é o Pedro Festeiro. Pedro Festeiro, eu demiti, tem 3 anos. Porque não podia ter 2 festeiros aqui. Exato. E no combate de festeiros, do festeiro ganhou. Exato. Do aguenta. Do dá o cu a noite inteira, tá aqui depois vendendo mouse às 8 da manhã. Batendo meta. A Aline levantou uma questão aqui interessante. Porque às vezes é um termo muito regional, o festeiro, né? Sim. Pode ser. Ela mandou aqui, ó. Na minha cidade não chama festeiro, mas putanheiro. Mas eu acho que o putanheiro. Não, putanheiro é necessariamente o festeiro. Não. Ele só é o putanheiro. Come o que tiver na frente. Ele sai pra comer gente. Sai pra comer putanheiro gente. Putanheiro sai pra comer gente. O festeiro não necessariamente. Mas foi exatamente por isso que eu pedi pra ele definir o festeiro. É, porque o putanheiro, ele sai pra comer gente. O festeiro não. O festeiro pra ele. Sai pra night. Ele sai pra night, mas ele pode estar sozinho. Ele fala: vim aqui só pra dançar. Se comer alguém é lucro. Por acaso, comeu alguém. Não, ele às vezes fica até puto de ter que comer alguém, porque ele tem que sair da noite pra ir. Vim pra curtir a música, porra. Não, na verdade, não tem vantagem nenhuma ser festeiro. O certo é ser putanheiro. Vale isso pro festeiro. É, verdade. Categoria aí, ó, pro sindicato dos festeiros. Do festeiro. Esperança segue. Pense como putanheiro, por favor. Então, aí ele falou: olha só, jovem mancebo, você tem que trabalhar amanhã. Então, e ó, pega leve. Você hoje não conseguiu vender um teclado. Não. Não, nenhuma câmera TechPix eu vendi. Nem o Minecraft você vendeu. É. Nada. Solta meu pinto enquanto fala comigo. Eu já me assustei um pouco. Já tá falando sério, sim, então. É. Aí... Ele tinha um carinho por aquele pinto de estimação dele ali, que ele deixava Josias. Na loja. Luquinhas. Sonho de ser uma gaviota, Josias. E, então ele me chamou e falou, olha, vá, se divirta, tenha certeza que você vai estar aqui inteiro, mas se eu fosse você, eu não iria. Maneirava. Não, maneira. Falou nem iria, nem vá. Ele nem fala, vá. Aquela vez que eu comi tua mãe, se eu tivesse te registrado, eu te daria esse conselho, viu? E te daria a Prada também. Mas, como pai, quem crê, não sou eu que vou te dar esse conselho. Vou te dar de graça. Então, eu como um jovem mancebo revoltado... Você fala, sem pai, né? Porra. Fala, eu posso ser festeiro se eu quiser. Eu sou festeiro também, cara. Porra, eu sou festeiro. Não sou só um nerdinho bicho, não. Exato. Eu sou muito louco, eu passava o dedo no bolo antes da pessoa cortar, rapaz. Então, além de festeiro, é filha da puta também. Eu bebo água em copo de suco, porra. Solta o pipa e jogo bola, caralho. Porra. Ah, se lascar. Aí, beleza. Vai. Vai, ô! Bobão! Vai, seu bobalhão de bobo, linguiça. Bobo feio e chato. Cara de torneira. Seu paspalho. Cara de melão. E beleza, bom. O que chegou o Pedro Festeiro, ele tentando emplacar. Aí eu dou ali, né? Não é assim. Chorando no canto ali. Bom, aí deu as 10 horas da noite, fechamos a loja. De lá saímos direto para a noitada. Fomos direto para algum lugar. E era um bar lá em Itu. Eu não lembro se chamava Tonel o bar. Era um bar já afinado Tonel. Peraí, o que você não lembra? Você não lembra se se chamava Tonel? Eu acho que é o nome do bar da Tonel. Eu não lembro se se chamava Tonel. É isso aí. Eu também não lembro se se chamava Casa Santa Maria também. Não lembro. Pouco importa a história. Acho que não era um concurso de soletrar nomes de bar. Era no domingo. Então, do festeiro, festejamos com o do festeiro. Do festeiro, ele tinha uma habilidade única de teleportar pinga com mel na mão dele ao bel prazer. Gosto desses festeiros. E o festeiro, ele tá com coqueteleiras. Coqueteleira. Balas de coco. Pirofagia. Serpentina. Coqueteleira e mão de Playmobil, né? O copo não solta nunca. Pinga de sogra. Exato. Aqueles doces que tem uva no meio. E nem tá vendendo no lugar. Ele levou. Ele é festeiro, rapaz. Ele tem. Coxinha! E você tirou do cu isso aí, né? Porque a marmita ela tá escondida onde esse negócio? Ele é festeiro. Ele é festeiro, cara. Festeiro. E, bom, essa noite eu não consigo detalhar muito, porque eu não me lembro muito bem o proceder da festa. E eu lembro que eu cheguei teleportando em casa. Então você fechava o olho, você tava num lugar, voltava a pé. Ah, flashes. Flashes. Sim. Uma vida de flash, uma vida de festa. Sim. E, bom, eu entrava às 10, morava relativamente perto do local de trabalho. Eu acordei... Você não entrava às 2? Parece que você tinha falado 2 às 10. Não, aos sábados eu entrava às 10. Sim. Não, aos sábados eu... É porque aos sábados no shopping o negócio tora. Tora feito uma tora. Exato. Trabalhava das 10 às 10. Tora como se fosse o do festeiro. Shopping não é, né? Não vai tão longe. Né? Shopping não é essa linha comercial. Não é igual esses mousezinhos que você vende, não. Lá é velho querendo mouse. Gente nova querendo mouse. Mouse gamer. É meia-idade querendo mouse. E o pior é que é classe tudo... média querendo mouse. Quem vai no shopping comprar não é o do dia a dia, não é o cara que tá trampando. É o desesperado. É o bermudinha. Ou o desesperado. Sim. Que não tem. Quebrou o mouse dele. Na noite. Comércio fechado. Onde que eu vou? Vou lá no do Festinha. Na loja do Festinha. Porra. Rapaz, tinha quase 5 tipos de mouse. E aí? Assim, ainda sai de lá com o Martini na mão ainda. Eu ia falar quase 5. São 3 ou é 4? É que um modelo não funcionava. Era sem fio, mas não porque era quebrado. Era quebrado. Bom. Tinha que entrar às 10, eu geralmente acordava 9h30 para tomar um café, eu acordei às 11. Atrasado, derrotado, festeiro, Ao contrário. Você só chega atrasado, assim, você acordou às 11 e foi trabalhar. Aí você chegou atrasado. É. Se você não for, você não tinha chegado atrasado. Oh, um festeiro ao contrário. Um festeiro ao contrário, é, cara. E Duve já tinha batido a meta do mês, até né? Até 11 horas? Das 10 às 11. O Du era 9h30, ele tava fazendo abdominal na frente da loja. Não tinha nem aberto o shopping. Tava, vamos vender, vamos vender. Hoje eu preciso de café. Uba, uba, uba. Já bateu a cara na farinha no estoque ali, ó. Olha lá, cara. Rapaz, tá operando. Ele também, além de do festeiro, ele era do boleiro. Né? Ele vendia antes. Bolo de potes. Ele tinha um quiosque dele ali. É. Ele vendia bolo de potes. Ele vendeu 3 mouses pra mesma velha. O cara era bom, entendeu? É. Ah, eu quero um mouse. Toma aqui o mouse. Mas seu sobrinho precisa do mouse. Mas eu não tenho sobrinho. Porra, mas é um mouse. Então tome um mouse pro seu filho. Né? Você, pro seu mouse. Toma um mouse pro seu mouse. Um mouse pro seu mouse. E... Peraí, tem uma pergunta bem relevante. Vamos. Aqui. Eu pergunto no intervalo. Não, pergunte agora. Vou perguntar agora. Quanto eu tenho que doar pro ganso lamber o próprio mamilo? Fale o número, fale o número. Pra eu tentar, né? Porque eu não sei se eu consigo. Não, vai conseguir tranquilamente. Eu acredito. R$50. R$50, Drauzio Barbinha. R$50 na moeda que ele tiver, né? Ah, não, é, mas você convertendo tem que ser R$50. 50 unidades no bolso do pai, ó. Uma lambida nos dois, mamilo? Eu tento lamber os dois. Tá. Se eu vou conseguir, outra história. Eu acredito em você. Tá. Mas vamos voltar. Mas continua. E, cara, eu acho que, assim, foi uma das piores ressacas da minha vida, né? Porque o jovem mancebo não estava acostumado com o ritmo frenético de do festeiro, nem com pinga com mel. Então, cara, aquele dia eu tava derrotado, eu tava a capa da gaita, velho. Eu tava assim, meu... vomitando, eu tava anêmico, eu tava broxa, eu tava bicha, eu tava tudo, cara. Uma terça-feira chuvosa. Uma terça-feira normal. Cara, mas ele não sabe. Ao sábado. Esse foi exclusivo. E eu não sei, cara, esse dia não queria ser eu, porque eu não sei o que era pior, se era a ressaca ou se... seu patrão te olhando de cima, falando, não é festeiro. Cara, olhou de cima, não veio de Prada. Não veio de Prada. Esqueceu a Prada. E não aguentou do festeiro. Cara, eu senti a ereção dele lá da porta da... Falando assim, eu te falei. É. Eu te falei, eu te disse. Eu te disse. Ah, é do Jamaica, eu te disse. Porque ele tem a satisfação dele saber que você não é festeiro. Falou, cara. Não é dele estar certo. É dele te taxar como não festeiro. E esse nerd bichinho aí não vai bater a meta, caralho. Não vai. Cara, eu não fui mandado. Loira bicha! Não fui mandado embora aquele dia. Passei muito mal. Fui mas ninguém ia te mandar embora porque você chegou uma hora atrasado. Não, acordou uma hora atrasada. Mas ele não me mandou embora porque ele teve o prazer do dia inteiro de me olhar e ficar assim, ó. Fraco. Pedro Festinha. Pedro Festinha. Olha lá, o festeiro. Chamava o Du. E aí, Du, olha lá, o Festinha lá. Exato. Cheira aqui. Ah! O tijolo revidou, né? Então, cara, olha, exatamente. Eu também não ia querer ser você. Não foi um dia legal pra ser eu, cara. É o prazer. Aqui, a Aline falou: é o prazer em dizer eu avisei. Exato. É isso. Mas aí. Ele nem tinha tanta razão assim, porque todo mundo sabe que você não é um festeiro, né? Não. Ah, não, mas é que ele não sabia, né? Pedro não sabia. Pedro se descobrindo, né? Tava se descobrindo. É a dor da descoberta também, pode ser. O conselho de festalaria, ele já tava meio de olho ali, né? Teve várias reuniões para definir festeiro, não festeiro. Vamos pega o manual. A gente não precisa ver isso, não. A sua cara de bosta já mostra que você não é um festeiro. De longe já tem essa cara de bosta. De perto parece que tá de longe. Eu vou ter que cancelar as camisetas que eu mandei fazer. Cara. Era o Pedro Festeiro? Pedro Ivo, parece aquele gordinho Se beber não case. Não, se beber não case, não. Daquele do... Goonies. Não parece que ele vai tirar uma cesta de trufa? Daqueles jovens que tentam transar lá. O Jonathan Hill. Superbad. Superbad, isso. Ah, é bom. O gordinho do Superbad. Cara, mas tá desenhando pinto no caderno. Jonathan Hill. É uma mistura do Jonathan Hill com... com o Gregório do Vivi. Porra! É o melhor fusão, velho. Eu não consigo ver diferente agora. É, é o gordinho que não podia mais comer salsicha. Né? Jonathan Rio festeiro, cara. Não! Você não é festeiro, porra! Ah, pelo amor de Deus! Não tirou esse título de você. Não dá pra emplacar. Porra, não, mas parabéns pelo... Lobo de Wall Street, foi muito bom. Jonathan do Vivier. Não, olha pra cima também. É, Gregório Rio, acho que fica melhor. Gregório Rio. Muito bem, você, Henrique Cala Tadeu. Boca. Opa. Tivemos uma doação aqui de 1.000 em alguma moeda. Oh, eu acho que é top. Deve mas ser. É o cara da teta ou não? Não, é o cara da teta. O cara da teta falou que vai preferir vir pessoalmente lambê-lo. Ah. Beijos do Japão. Então, 1.000 ien, não sei quanto que convertendo eu vai ser. Eu também não sei. Ah, mas é 1.000 ien. Porra, rapaz. Ah, esse aqui é o dinheiro do Pokémon, esse Y cortado aqui. É, então, porque o Pokémon é japonês. Vitor Kikava. E temos aqui também no Pix. Ah, lê o Pix. Heitor aí. Pereira falando, para ajudar com o café do Zop, porque Gabriel não está participando, melhorou bem a qualidade. O Gabriel não está participando porque ele está cuidando da mamacita dele, que está doentinha. Está debilitada momentaneamente. Não consegue lavar o próprio toba e Gabriel está lavando o toba dela. Exato. Será que ele é feito? William Rodrigues também mandou aqui falando, é pelo Nubank que tá pra, dá para enviar mensagem. Bah! Escreveu uma mensagem de amor pro Zop e não foi. Pix@chorume.com.br. Exato. Faz mais um. Não, mas deixa eu ler a mensagem do Ien. Por aqui, favor, cara. Rapaz. Lê. Tão festeiro que hoje o Boga tá liberado. De novo. Garantindo a lambida nos dois mamilos do ganso. Beijo do Japão. Talvez meu ien converteram dê R$50. Mas. Não era ele. No Japão é mais caro uma lambida na teta, que é tudo pervertido, arrombado, que tem lá. Então, pô. Tentáculo. Mas sei, vamos lá. Não sei se dá pra borrar a teta com os tentáculos, né? É, 1.000 Naruto, você tem que dar uma borradinha na teta, aquela blur, né? Como que chama? Eu não sei do que vocês estão falando. Hentai! Hentai. Henrique Tadeu. Oi. Tirando hoje. Que dia? Não foi um bom dia ser você, cara. Mas hoje ainda tá sendo bom. Não sei, gente. Tem que ouvir essa história de Pedro Ivo aí. Assim, tem que escutar essa porra aqui, é foda. É, né? Mas... Você já conhecia essa história aí dele tentando ser festeiro, entrar pra Sociedade Secreta dos Festeiros? Depois que eu tirei uma foto dele na posição de pensador, cagando com papel higiênico, depois de uma cachaçada com abacaxi, mas essa é outra história. É, sim. Isso é bom. Cara. Eu vou aproveitar que o Ganso chamou aí um Jonathan da nova geração e tocaram em ser festeiro. Vou puxar uma história aí da Taça Universitária São Carlos, também conhecida como Tusca. Sim. Que... Segunda maior festa universitária. Sim. Do festeiro é pra lá, não? Ah, com certeza vai. Tem que ir. Vai todo mundo coberto de lama. Nossa, gostoso demais. Top. Cara. Eu fui num restaurante de esfirras, ali na avenida, né? Estava eu com a minha samba canção amarelinha, na tranquilidade. Do Piu Piu ou era só amarelo? Não, era da faculdade, então tinha uns porquinhos, assim. Aqueles abadá pra festa, que o pessoal faz. Aí tava... O pessoal vende pra festa os abadá. Tava lá, tava com o nome do centro acadêmico na bunda, os negócios de louco. Ah, beleza, legal. Né? Quando eu cheguei... Você arrasando, universitário. Prada. Festeiro. Era Prada. Era Prada. 20 o preço quilos, era de Prada. 20 quilos a menos, 20 quilos 20 a quilos menos. A menos, tranquilidade. Tava gostoso. Tava. Não é por nada, não. Tava gostoso. Aí, eu encontrei lá um grupo de líderes de torcida da faculdade. Do Tusca ou não? É, elas eram da Universidade Federal. Líderes mas de torcida... foram pro Tusca. Estavam no ritmo ali, né? Líderes de torcidas que fazem pirâmide. Porque... isso aí. Não, o Tusca, é até bom explicar isso aqui. Tem gente que não conhece, tem muita gente verdade. Que fala. Tusca é uma festa universitária da Universidade de São Carlos, ocorrendo em São Carlos. Que acho que vai gente do Brasil inteiro lá. É muito grande. Só perde pro Inter Unesp, que é a maior festa universitária, porra, do Brasil e da América Latina. Mas tirando o Inter honesto, o Tusca também é bom. Tusca, tem lama, caju e é na cidade que chama só Carlos, né? Então você tá ligado que é, né? Pessoal de São Carlos, um abraço aí. Um abraço, esperamos vocês aí. É, sim. Uma avenida de Americana aí, São Carlos. Exato. Mas então é uma festa que vai muitas universidades, sim, vai gente do Brasil inteiro. Vai gente do Brasil inteiro. E vai, gente. É o, assim, vai naquele sentimento, o mais puro sentimento. Que dá pra geral, cara! É América, é American Pie, mas assim, ó. Galera vai lá torando. Se existe tal sentimento mais nobre, eu não conheço, Wesley Zobb. Das pessoas quererem dar, quererem se comer. Quererem catracar no busão, cara. Ô, novinha, eu quero te ver contem. Exato. É, então é um negócio não muito gostoso, muito lindo. A umidade relativa do ar fica altíssima. Se você vai num lugar mais alto, você olha assim, bate palma. Fala, nossa, é isso, eu vim pra isso. O lugar mais alto que você subiu pra bater palma, foi no topo da pirâmide de líder de torcida? Né? Não, foi não. Nas costas de Pedro Ivo. Não, mas aí eu tava na altura de todo mundo, porque esse aqui é o toco de amarrar jegue, né? Mas aí já precisa de EPI, NR10. É, exato. Certificações. Exato. Empilhadeira. Empilhadeira. Uma Caterpillar. Uma Caterpillar. Mas e aí, você tava lá aquela tava... beleza do querendo comer gente, querendo dar o cu pra gente. Mas antes, comer uma esfirra, né? Porque, né? É, quando você vai tomar um cajuzinho ali... Carboidrato tem que estar... E aí a gente entrou na fila, né? Pra pagar. E as líderes de torcida estavam ali na minha frente, né? E elas começaram a cantar. Elas fazendo nada, gostosando apenas. Sendo. Tava existindo, na preparação naqueles, pra passar o rodo. Aqueles shorts que mostra a polpa da bunda, Nossa, a pele esticada, parecendo uma bexiga, Wesley. Me dá um T! Me dá um A! Exato. Me dá um D! Eu acho que não é assim que sua letra esfirra, mas ela Mas a moça do caixa tava entendendo. Eu não sei que língua. Pompom. Nem sei o sabor da esfirra. E aí, eu tava ali, né? Tipo, com aquela. Com aquela cara de nerd broxa ali, né? Paradinho, falando. Essa é sua cara aí. Sim. Eu tô te olhando. Exato. Ok, exato. Falei, tô esperando aqui pra pagar, né? E as minas estavam na minha frente, começaram, né? Segunda, sexta, esporro na escola. Aí elas olharam pra mim pra eu completar a música. Sabá, sábado e domingo. E aí eu era um nerd cabaço, né? Você não conhecia a música? Eu não conhecia a música na época. Pra puta que te pariu! Calma! Perdeu 16 bucetas, né? Perdi. Nessa, quando eu parei... Mas não perdeu o cabaço! Eu olhei assim... O ímen dele intacto até hoje. Não. A rola voltou o chapéuzinho. Voltou o chapéuzinho. Falou, nossa, que tristeza. Nesse momento, a uretra se solda, ele começa a mijar pelo cu. Exato, exato. A famosa jatada do vídeo. Exato. Virou a coaca. Sai tudo junto. Caramba. E aí, beleza, né? Eu lá... Você tá sozinho? Tava sozinho. Era na Habib's Corporation? Que você tá? O Geninho. Sim. Aí... É que... Mas fica muito boa, diga-se de passagem. Eu gosto até de carne. Nós, hein? Eu gosto até de carne. A de carne é muito boa. E aí, ela tentou uma vez e a gente continuou puxando papo, tal, conversando com a mocinha. Falei, puta, já não vou mais comer ninguém, né? É, já sou. Não elas, não chegou, elas 16. Já tava na tribo do come ninguém ali, eu vou conversar um pouquinho. Agora eu posso me mostrar. Agora eu posso. Agora já tô no Tecnobral aqui. Agora eu vou mostrar minhas cartas de Yu-Gi-Oh! Aí ela, meu craque de papelão aqui. Ela vai ver o meu mago negro aqui, ela vai ficar louca. Resumidamente, eu dei uma de Anderson Negão, né? É isso. E... Saudoso. Never forget. Cara, foi um lampejo, né? Lampejo. Quem piscou não viu. Denúncia? Não. Música de nostalgia. De tristeza, Nostalgia. Mas continue. E aí, elas começaram a cantar de novo, né? Essa mesma música. Mas tá aí, a culpa é delas também. É, pô. Sabia. Por que não puxou uma música cristã? Mas sabe o que é pior? É que a mulher... Entra na minha casa! Entra na minha! Daí ele chega e grita ali, na minha vida! Exato. Na minha pica, porra! Você não aí, sabe? Ó, caramba! Aí... E daí ele, sábado e domingo! A mulher do caixa completou a música. Aí elas se beijaram. E aí... Se não foi, fala que foi. Mente pra nós. Nossa, foi... Mente pra nós foi agora. Foi um dia triste, porque a mina pegou, escreveu o número dela, passou pra caixa. Eu saí triste, falei, caralho, mano. Até a mulher do caixa tá pegando gente, eu não tô pegando ninguém nessa porra. A mulher do caixa, não. Principalmente exato. A mulher do caixa. Exato. A esfirraria era fachada, rapaz. Entendeu? Esfirraria, né? Exato. Era bater esfirra na esfirra ali. É, coisa maravilhosa. Ai, isso. Carne na carne ali. E aí, esse dia foi difícil. Foi difícil você. Não, eu fui pra festa. Eu não ia querer ser. Eu fui pra festa. Talvez das histórias até então apresentadas aqui, essa foi a mais difícil. Não, de. Eu pensando agora. O dia que eu errei o caminho foi maravilhoso. Exato. Porra. Errar o caminho, você só coloca gasolina na moto. Foda-se. É, eu pago a gasolina de todo mundo. Vambora. Volta. Cala a boca, ô reclamão. Vambora. Passa ali pelo canteiro central e volta. É. Nossa, isso daqui... Esse dia não foi nada perto do nossa, Tadeu. Hein? Nossa, eu sei que... Aí depois eu fui pra festa, eu louco, eu pensando. Não, e aí sábado e domingo. Cara, eu nunca mais esqueci essa música. Você já vai. Não, decorou ela inteira. Você já vai com o seu ataque baixo, cara. Você perdeu menos 100 de ataque. Não, você, então, vai, você vai ser seu mago negro pra festa. Não, né, e assim, porra. E você tá lá naquela. Sábado e domingo, eu quero chegar no dance pra tranca, dance com emoção, caralho. Ah, mas daí é muito longo. Não dá. Só se você completasse ali. Sábado e domingo, solta o pipa e joga bola. É só exato, isso. Nossa. Imagino... Quantos anos você tem, Matheus? Eu... Hoje. É Matheus, não, tá, Deus. Eu... Hoje, no dia da gravação. Mês que vem. 28. Então tem 27. Exato. Então, Wesley Zop, ele deveria saber essa música? Ele ou não? Deveria saber essa música. O pior é que eu deveria. Eu só deveria. Exato. E não importa se fosse Zilo e Zalo que tava cantando. Não me importa. Carpilote e Furaposto. Eu podia estar me preparando para ir pro bingo no dia lá. Não me importa que música que é. Tinha que saber. Chegou um pix aqui de Jesuíl Budelon Machado falando beijo na bunda de você. Isso, rapaz, muito obrigado. Ah, mas uma coisa que nossos ouvintes têm é empatia. É verdade. Aqui, eles sempre mandam coisas para edificar as pessoas. Para aumentar assim a estima, né? O primeiro é Anderson Negão, eu choro Oscar 2021. Deve ser essa história. A outra é: não quero passar a mesma vergonha que ele. E agora é aqui, o empático. Aí, Alessandro, até se quiser falar com ele aí. Me identifiquei com o Tadeu. Gostei desse moço. Tá vendo que coisa bonita? Outra aqui, ó. Ele teria obrigação de saber. É isso que eu tô falando. Eu tinha. Fui o nerdola. Peraí, essa aqui eu não entendi. O Zop estava soletrando. Tadalafila? Você sabe o que é? Eu não sei lá. Eu não sei, mas japonês. Se tiver onde comprar, eu quero. É. Isso aí é japonês, rapaz. Japonês, tudo bem. É Yen que fala. Mas eu achei bonito. Ele vai estar no leito de morte dele, pensando em quem ele não comeu. Não, mas aí todos nós. Sabe quando. Uma buceta não comida. É uma buceta pra sempre não comer. Porque olha, mesmo que você comer ela... É uma buceta inesquecível. Né? Não, você não comeu uma buceta. É verdade. No outro dia você comeu ela, que é aquela que você não comeu. Mas ainda ela é uma aquela buceta não comida. Aquela que você não comeu? Não, é. Ela é a mesma, sim. Mas ela ainda é uma buceta não comida aquele dia. É o famoso, o que marca leva coisa de você, né? Consegui imaginar a enfermeira segurando a mão dele, ele velhinho, assim, já nos finais. A lagriminha escorrendo... Sábado. Morreu, tá ligado? Exato. Morreu. Enfermeira. Nem deu tempo de soltar. Solta o pipi e joga bola, né? Não! E a enfermeira é 22 anos. Exato. Mais nova. De pompom. Uma das líderes. Muito bem, Wesley Zop. O Wesley Zop vivenciou comigo esse péssimo dia para ser eu. Eu gosto de ser testemunha desses fracassos. Mas esse foi um fracasso econômico, social-econômico muito grande. Vamos na minha ver. Vida. Recente. Recente? Era vamos uma ver. Segunda-feira. Ah. Às 16h. Vamos ver. 16h, 16 horas da tarde. 16. Não é errado falar 16 horas da tarde? Porque é 16 fala... horas e à tarde. Não, e se você fala 4 horas da manhã? Exato. Então, aí, tá certo. E 21 da noite. Exato. Agora, por que eu sei o dia e o horário? Porque eu tinha que estar... com traumas. 4h50 em Campinas, onde eu trabalho. Ah, sim. E aí, eu pego um pedaço da Luz de Queiroz, parece ali, né, que... é uma maldição para nós, só que eu pego no sentido inverso que o Zop pegou, não sentido Rio das Pedras. Ah, eu sim. pego sentido, sentido Campinas. Pedreira. Exato. Sim. Eu pego sentido Campinas. E aí, o... ah, peraí, explicaram aqui, ó. Tadala Fila é um genérico do Viagra. Ah, caramba, o cara foi longe. Porra. Tá comprando bastante, hein? Não, às vezes o cara é farmacêutico. Mas agora é, vamos usar de referência pra sempre. Até é melhor que falar Viagra um Tadala Fila. Tadala Fila parece o nome de planta medicinal. É. E aí eu tinha que estar em Campinas, peguei o último dos clássicos. Que você dá aula lá. Dou aula lá. Planícies. Planaltos. Depressão relativa. Falésias. Misterioso. Não é misterioso. Misterioso. E aí, peguei o último dos clássicos. Meu gol. Oh, máquina. G4, o seu ou não? Ah, G4, pô, óbvio. Bravo. G4. Então foi o melhor dos gols. Peguei, pá, na pista. Lá tinha pessoas andando a 100. Mas aquele aquele trecho da Luz de Queiroz ali, você pode ir até 110 sem multa. Ah, sim. E com o audiobook do Fernão Capelo Caivota ali, ó. Decorando, rapaz. Porque você tá ali na montanha-russa da SP. Aí, ó, 110. Golzinho gritando, ultrapassando. E você com o braço de fora ali e cabelo ao vento. Exato, né? Rapaz. Zop canta Born to be. Zop não tava. Não estava nesse momento. Eu vou aparecer depois. É, né? Uma música bonita. De repente, assim, no meio do... E ali, esse horário, cara. As pistas aqui na região são movimentadíssimas. Principalmente de caminhões. Principalmente de caminhão. Velha. Festeiros, vendedor de ovo, carro do ovo, sem conta de tudo, sem conta de tudo. A velha dirigindo caminhão de festa. E o gol, rapaz, elétrico, gol cortando aqui, ó. Rapaz, parecia um palho roxo de tão veloz que ele tá. Uma faca. Olha, ó. Uma faísca. Ultrapassando ali, de repente, uma fileira de caminhões, eu pá, ultrapassando no meio, e de repente, puf, apagão no carro. Apagão. Você só vê o negócio de 110, mas ele tava diminuindo mais rápido do que acelerava. Assim. Ele foi. Foi de 100 a 0 em 3 segundos. Não, exato. Que é um cálculo que ninguém faz no carro. Ninguém não. faz isso. E aí, eu só consegui fazer uma manobra naquela pista lotada, que é jogar pro canteiro. Cavalo de pau. Poderia ter. Poderia ser um cavalo de pau cortando entre caminhões, carros do ovo e velhas festeiras. Não. E alfaiates de Belém. Fiz uma. Alfaiate sempre ando de Comodoro. Você sabe. É que aqui de Americana tem mais sucesso. Foi jogar pelo canteiro central. É uma pista que tem canteiro central. Muito bem. Olha só. Ali. Né? Você ficou num ponto onde que você não atrapalhava a última faixa. Exato, tá. Exato. Olha lá. O canteiro central, porque a pista vai e a pista vem, né? E tem então... o canteiro central com uma valeta. Exato, então... uma valetinha considerável. Sim, sim. Mas joguei ali, preservando pela minha vida. Claro. Preservando pela vida do meu carro também. Preservando pelo chorume. Claro. Talvez. Sim. Mas tá. E aí? Tentei fazer uma técnica da informática lá, né? Ali desliguei o carro, tentei ligar de novo. Ah, mouse? Mouse? Achei que eu tinha comprado o mouse na loja lá. O Du vendeu pra ele e falou que tava o cabo da internet. É, porque, pô, às vezes é só. O carro esqueceu como que liga. Sim. Você desliga e liga. É, e funciona. Mas não rolou. Não rolou. Acontece. E aí? Tive que chamar o guincho. Tive que chamar o guincho. O guincho festeiro. Normal, normal. Não, o nome não era do. Não. Ah, tudo bem. Chegou o guincho. Era uma guincheira. Olha. Uma guincheira. Não. Ah! Guincheira. Por favor. Guincheira porca nojenta. Porca nojenta. Era uma guincheira. Só que ela me deu as más notícias. Só que encheira. Não, isso era boa notícia. Ah, tá. Era mais a má, depois dessa boa notícia, ela me deu uma má notícia. Eu não posso mexer em carro no canteiro central. É contra as leis de trânsito. É contra as leis da guinchice. Dos guincheiros. A maçonaria dos guincheiros, ela não permite isso. Não permite mexer em casa no canteiro central. E aí vai uma dica pro nosso ouvinte. Tá numa situação, tenta jogar pelo canteiro lateral. Exato. Pelo acostamento que chama. É, o canteiro central. Em espanhol, acostamento. Sim. Cuesta. Cuesta. E aí, falou, não posso mexer nessa porra. E aí, eu falei, mas deve existir uma solução. Não posso ser o único burro mas aí... do mundo que já fez isso. Alguém já deve ter feito isso antes de mim. Pô, a gente aí tem, sei lá, 7 mil anos de humanidade. Alguém deve ter. Mas não tem 7 mil anos de carro. Não, tudo bem. 100 anos de carro. Mas alguém já deve ter feito isso e alguém precisava... Ah. Feito isso com bigas. Sim. A polícia rodoviária passou, mas o que é isso? Cara, não, gente... ele nem sabe autuar. O que tá acontecendo aqui? Tem quatro? E aí, ela falou, você tem que chamar o guincho específico. De canteiro central. De canteiros, basicamente isso. Mas é o guincho específico do departamento rodoviário. Ah, da concessionária que cuida da pista. Exato. Tá. E aí, Autobahn CCR? Não, na verdade não é nem elas. É o órgão regulador dessas empresas. Tá? Então é um departamento estadual aí de rodovias. Ah, sim, muito bem. Que é o DR, inclusive. Ah, sim. DER, né? Então, eu falei, que porra é essa, né? E ela... DER. Aí tá, tive que ligar, tive que, né, passar toda a... E pra todo mundo... Temos frases edificantes aqui. Pra todo mundo que eu ligava pro... Liguei pro guincheiro, liguei pra DER. Todo mundo falava... Mas por que você colocou essa porra no canteiro central? Por que você não põe no... Você não conseguiu jogar no outro? Não, você fala, porque eu coloquei no acostamento, mas preferi... É, depois manobrei até aqui. Filha da puta, meu. Não dava pra colocar no outro, dava, mas eu preferi aqui, onde tem 45 graus de inclinação, que é bem melhor. Pra mim era mais fácil, tirar o dedo ao lado da vala. Eu olhei ali e falei, nossa, imagina se eu tivesse que chamar uma grua pra tirar essa porra. Pegar um Munch. É, não, foi daí... Sim, sempre a humilhação, sempre chamada de burro. Né? É, mas não chamada de burro diretamente, ó, burro. Porque, não. Tipo, sério que você colocou lá no canteiro? Não, o pessoal passando telefone. Olha lá, o cara colocou, você também falar com ele. Você colocou no canteiro, você... Pega a foto via canteiro. Olha lá, otário. Olha lá, otário. Olha lá, ó, Tony. Olha o canteiro central. Olha o CC. A bichinha do canteiro central, olha lá. E aí, rapaz, chegou o guincho da DR. Sim. Aí na hora que ele desceu, falou: porra, mas você colocou no canteiro central esse carro? Eu só ia chamar o da DER por causa disso. É, daí ele falou: não, mas não dá, a gente não consegue tirar agora. Porque também tá o fluxo. É, por causa do fluxo. É, ele falou: tem um fluxo aqui de pista e a gente não vai conseguir tirar essa porra nunca. E jamais, aí, morar lá. Jamais, perdeu o carro. Não. Ele falou, tem que esperar passar o fluxo na pista. Isso que é madruga. E lembra que eu tava indo 4 horas pra Campinas. Então, não, o maior fluxo é esse horário. Mas já era 6 horas. Sim. Porque essas coisas demoram. É verdade. Porém, o fluxo ainda é alto. Sim, até umas 8 horas. É, ele falou, esse fluxo aqui vai ser até 10 da noite, brincar. Ele falou, eu vou colocar uns cones em volta do seu carro. Vai enfeitar, só. É, eu sou festeiro. Era o Du. O Du trabalha na DER. Deixa eu colocar uma tenda aqui. Né? Eu trouxe umas tequilas. Tem uma badá pra usar aqui também. Sabadá, bandido! Aqui, ó, a gente trouxe a primeira guincheira aqui, mas é uma tequileira, na verdade. Então, ela vai voltar aqui pra tequila. É, então, ele falou, ó, eu sugiro o quê? Vai pra sua casa. Depois você volta. Porque senão você vai ficar 4 horas aí olhando pro seu carro. Eu já jabuticaba do vendedor. Eu já pensando, nossa, como eu sou um bosta. Nossa, pedaço que merda. Bosta. Tipo, que péssimo dia pra ser eu. Resumindo isso. É triste. Aí, né, fui embora pra casa, liguei pro Zó, falei, ó, é o seguinte, vou precisar que você, em algum momento dessa noite e madrugada, me leve em tal lugar pra pegar o carro. Porque eu já fiquei engatilhado. Porque ali. O cara do DER falou, ó, passa os nossos carros aqui, sei lá, cada 40 minutos, que eles ficam rodando na vida. É um negócio que eu nem sabia que existia. É um negócio diferente. É, mas eles estão lá. Ah. Eles estão em todos os lugares das rodovias. Eles ficam passeando lá com seus carros do DER. E não gosta de ser questionado. Não gosta de falar, quem são vocês que ficam passando aquele DER? Então, tá me vendo no cantor central. Toma aqui seu drink e vai embora. Somos festeiros. E aí, ele falou, quando o fluxo diminuiu, o pessoal te liga. E aí você vem buscar o carro, né? O papel, o que eles iam fazer? Guinchar pro outro lado. Ah, sim. Olha aí. Aí, ó, atravessar o carro do canteiro central para o acostamento. E aí, deixar no acostamento, porque deixar eles estão só que vão levar pro mecânico. Aí o outro guincho vem buscar. Isso. O que eles fazem também é... O DR, eles levam pro posto mais próximo. Tá. Ele não vai levar para tua casa. Mas se você quiser que ele deixe no posto mais próximo, ele deixa. Tá lá. E é um serviço de guincho gratuito. Olha. Então, se as pessoas aí estiverem desesperadas... Pode contar com Quero ir para um posto mais próximo. Quer ir para um posto mais próximo? Melhor do que estar no canteiro central, eu aprendi. Exatamente. No posto de gasolina, você não é humilhado, entendeu? Não, qualquer coisa, você parou lá. Quebrou aqui. Depois de 3 dias, todo mundo está acreditando nessa mentira. E aí, pô, deu umas 11 horas da noite, o cara me ligou e falou, tô aqui, é agora. Você consegue vir pra cá? Eu falei, porra. Fudeu. Eu e Wesley Zove, Motinha. Vamos lá. Uniforminha da Prada, né? Cara, tem que ir à noite, pô. Correto. Paramos lá, os caras empurrou, o cara nem guinchou. Empurrou o carro só pro outro lado. Legal é quando ele falou os caras, que é em terceira pessoa, né? Porque foi ele e eu que Mas os outros dos caras do Derno se Ah, sim. Tudo bem. Eles falaram, empurra! Eles torceram bastante. Vai. Game! É pro acostamento! Vai, canteiro central, vai, E resumindo, foi isso. Empurraram pro canteiro central. Mas não é aí que eu me senti um bosta. Não. Porque até aí... Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Exato. Porque até aí, acontece. Até aí... Entendeu? Até aí. Eu gosto desses termos da língua portuguesa. Até aí. Mas daí tava na hora de chamar o guincho oficial. Que vai levar para o mecânico, para sua casa, para uma praça. Camisa 10. Que vai levar para o ferro velho, que vai levar para onde você fala que tem que levar. Eu mandei levar para o meu mecânico. Muito bem. Essa passeadinha de guicho, 400 conto, Pedro. Chegou lá, tinha quebrado a correia deitada do carro. Nossa. Quando quebra a correia dentada, atropela todos os alecelmos do carro. Todos os eurípides foi tudo pro caralho. Todos os eurípides, cara. R$2.000 o carro. Nossa, seja, foi R$2.500 embora, brincando. E aí, R$2.500 é um valor que você sempre tem na carteira. Isso aqui eu quero gastar com alguma coisa que aparecer. Vou ligar pro Dupa. Ligar pro Du, fala. Ah, pro Du festeiro. Ele é R$2.500 aqui. O que que nós vai fazer? Bebida que pisca. Depois, eu precisei fazer ainda um segundo conserto, porque quando quebra tudo os alecelmo, daí tem os eurípides que fica pra trás, que você não sabe, você só descobre que zoou. Quando o alecelmo tá consertado. Exato. Mais 600 conto embora. Vamos arredondar isso daí? Vamos arredondar pra 333? Vamos deixar arredondar. Vamos, porque precisei nesse tempo ir trampar de Uber. Ah, sim. Resumindo, foram uns 3.500 embora aí. E eu me senti um merda, rapaz. Cara, eu não queria ser você. Eu me senti um bosta, cara. Foi um péssimo dia pra ser eu. É foda. Foi um péssimo dia pra ser eu. Foi 3 pau e meio, nem foi do jeito divertido, hein? Não teve nada de divertido. E aquele negócio que você parcela e nem sabe se vai conseguir pagar. Você parcela, fala, vou parcelar e vou ver se eu pago isso aí algum dia, porra. Cagou no pau do galinheiro, cara. Cagou no pau do galinheiro. Foi confirmado. Foi foda, cara. Mas eu sei que os ouvidos estão aí pra me edificar. Estão, como fala, solidários. Exato. Tem alguma mensagem aí, Wesley Zop? Ah, deixa eu ver aqui, ó. Então não tem, né? Não eram cones, eram chapeuzinhos e festa. Chega todos os guinchos para observar algo que não acontecia há 7 mil anos. Que era alguém no canteiro central. O primeiro caso foi o cara que construiu o canteiro central. Não. O cara falou, sai daí, ô filho da puta. Mas eu tô construindo. Cala a boca. Deve ter uma... Se coloca no canteiro central. Deve ter um quadro da foto, assim, ó. Fala assim, tipo... Início da estrada. Olha, o otário parou no canteiro central. É aquelas fotos igual aqueles bebês chorando. Assim, todo lugar, todo consultório. É um aquele palhaço. É um carro no canteiro central. É Egito antigo, quando o DER foi criado, já tinha os hieróglifos aquele que lá. Vocês já viram aquele quadro que tem bastante lugar também, que é um dinossauro numa rodovia? Não. Vai ver, é o canteiro central. Era o gol dele. É um Eurípides. Diego Oliveira mandou aqui saudades dessa sala e do calor gostoso. Assinado Diego Jamanta, rapaz. Oh, yeah. Diego. Passa essa água aí pra mim, você que não bebe água. Lá na Polônia não tem água. Não. Ah, aqui, ó. Considerando que o carro vale 2.500. Valeu apenas demais esse conserto. Dobrei o valor do carro. Né? Assim, gastou praticamente o valor do carro. É assim que funciona. Porra. Isso é Bitcoin. Todos sabem. Vamos então para o próximo bloco aqui de forma generosa. Maravilhosa. Credo, beijo. Wesley, quando você falou que vai em guincheira, você comeu a guincheira que me levou? Vamos falar que tivemos um intercurso. O que significa isso, Wesley? Peguei o contato. Pegou o contato, mas na onde? Com ela, no dia. Aquele dia? Sim. E entrei em contato com ela, falamos, vamos praticar uma guinchada. Tomar um drink. O drink de guincheira. Ah, sim. Contato falar que é drink, certo? Hã? Contacto telefônico. Não, papel contato. O WhatsApp. É. Não, ligou o USB. Né? E daí, nós saímos, tivemos um intercurso. Uns beijos. Um intercurso corpóreo, como que eu poderia falar? Um boquetão? Uma prática de coito, não sei. Ui, sexo. Coito sexo? Coito sexo. Sabadaba de domingo? Falou sabadaba de domingo. Foi terça, né? Mas tem uma... Não sabia que você comia guincheiras. As guincheiras que me carregam por aí, né? Não sabia que era no plural, eu conhecia uma. Tem uma mensagem de Onovais aqui que achei interessante. De quem? Onovais. O carro até estava bom quando parou no canteiro, mas foi morrendo por dentro a cada humilhação que recebia. Ele só engasgou por falta de gasolina ali. Pode ter sido isso. Mas e você, Wesley Zorp? Bom. Que outro dia não foi bom ser você? Ah, bicho. Foi um dia muito chato. Talvez... Eu nem digo que só chato pra mim isso daí. Mas vou explicar pra vocês. Vocês deviam ter... Vocês tudo aqui são noventistas aqui? Noventistas. Noventistas? Noventista. Só você que é do 80, né? 93. Ah, minhas tetas estão suadas. Sim. Quem nasce na década de 80 tem teta desde suada. 80, desde visualmente 80. É bonito. Lustroso. Teve uma época na década de 90 aqui na Grande Americana. Você tinha aquele chocolate surpresa que vinha que dinossauros. Tinha um papelão com uma figurinha de dinossauro. Exato. E no chocolate tinha um relevo De dinossauro. E era de outra tonalidade ali. Ah, sim. Do que o papelão. O dinossaurinho não era branco? Ah, tinha alguns que eram, mas os mais novos. Depois ah, sim. Tinha alguns que eram só tom sobre tom. Ah, né? Tinha o da Turma da Mônica. O Littlefoot. Tinha também a coleção Littlefoot. Ah, sim. É, na década de 90, aqui na Grande Americana, foi proposta uma instalação de uma usina nuclear. Não, não sei se vocês usina lembram. Termoelétrica. Não sei se era termoelétrica. Era termoelétrica. Porque teve... Talvez seja termoelétrica. Mas porque uma das pessoas que eram... Um dos grupos que eram contra falava sobre chuva ácida. Então, era uma termoelétrica. A termoelétrica também tem o lance de chuva ácida? Não, a nuclear não tem chuva ácida. Ah, porque eu vi no Simpsons uma vez que teve chuva ácida e derreteu a jaqueta do Homer. Não, se tiver chuva ácida por causa de energia nuclear, a chuva ácida é a sua última preocupação. Até, até porque, o máximo, que vai acontecer é ou chover limão ou chover milho. Bom, realmente. Tem razão. Mas é porque, se, em funcionamento normal, uma usina nuclear ela não solta gás carbônico. Nem poderia. Não poderia, exatamente. Agora, a termoelétrica, ela funciona à base de queima e a queima aumenta isso. A chuva ácida. É isso, porque daí tinha um grupo de ativistas ambientais, Greenpeace. Que, não sei se do Greenpeace, mas talvez aqui da Grande Americana, que iam visitando as escolas para poder pegar abaixo-assinados e explicar o porquê que não deveria ter essa usina. E eles dividiram os grupos em pequenos grupos e foram em cada um... Mas você não era estudante nessa época, era? Não, porra, eu estava no... No, na quinta série, se eu não me engano. Ah, é? Roma? Daí a gente tava cada um nas suas classes lá, daí vinha uma duplinha para eles não ter que fazer a grupo todo em todas as classes, eles dividiam e faziam de uma vez. E pós-intervalo, tinha uma palestra com todo para todos os alunos irem e assim ter a discussão sobre o que foi explicado em todas as classes. Para tirar dúvida. Legal, pra... gostei, achei muito didático. Didático. Porque é explicativo, não é só, tipo, não deve ter, não. Levaram slides da moda antiga. Exato, que tinha aquele... Transparência. Lâmina. Mimeógrafo. Sim, mimeógrafo. Baforar o mimeógrafo. Eurípides. Não, o Eurípides é onde você coloca o mimeógrafo. É o suporte. Todos sabem. E daí, ó, nesse momento que eu estava palestrando ali na classe... Você que estava? Não, os ativistas ali. Ah, não, mas achei que você ia falar alguma coisa. Calma, vou chegar nessa parte, vou chegar nisso daí. E eu gostava muito de dormir na classe. E como eu sempre sentei no fundo... Não achava desconfortável? Você é um cara grande, tem que ficar curvado então, na carteira. Como eu sentava no fundão, eu dormia apoiado na parede. Tava aquela tombada na cadeira. Sabe, cara? Tombadinho. Na janela ou não? Não, no meio da classe. Ah. E ficava deitado. Não vinha aquele frescor da janela. Não vinha frescor de nenhum lugar. A barba fofava ali na cadeira. Já tinha barba, né? Então, daí eu tava ali apoiado, né? E com o boné meio abaixadinho aqui, capotei. E daí, uma das perguntas finais, era que até eles iam pegar a assinatura de todo mundo, quem concorda que não deve ter essa usina termoelétrica. Todo mundo levantou a mão, menos eu, porque eu estava dormindo. Sim. Só que como eu não levantei a mão e não estava debruçado na carteira, eu só ouvi... Mas você dormia de olho aberto? Não, mas com o boné estava baixadinho aqui. A professora, sabendo que eu estava dormindo, a professora falou, Wesley, por que que você não concorda? Daí nisso eu acordei, né? Sim. E daí eu pensei assim, eu falei... Não concordo? Não concordo, porque eu não quis falar que eu tava dormindo. Exato. Você já não concordou. Já não concordei. E daí, todo mundo com umas caras de bosta. Ele quer me matar! Ele quer que chova ácido aqui! O pessoal do fundo, que sabia que eu tava dormindo, cascando o bico da minha cara, porque eu virei o alvo do negócio do contra o ativismo ambiental. Vai crescer pra bola! Sim. E daí, depois, quando foi pro anfiteatro fazer a palestra geral, só tinha eu e uma outra mina que tinha discordado de ser contra a instalação. E fomos chamados ao palco. Ele quer matar as gaivotas. Ele não é o tal do Fernão? Ele não quer ser mais gaivota. Daí a gente ficou numas cadeirinhas ali, eles falando pra galera, e perguntava pra gente, fala, e vocês são a favor, então, da chuva ácida? Daí eu pensei, mas o que estão falando, bicho? Daí, depois que eu fui entender que era a usina termoelétrica e tal, e a menina ali era muito engajada, que foi contra também. Ah, ela queria chuva ácida. Ela falou assim, mas gente, ninguém sabe se vai ter chuva ácida, a gente vai ter muito emprego. Vai gerar não sei o que tem. Falou um monte de... Ela era do colegial. Eu tava na quinta série. Eu era só um merda. Você era um vagabundo que tava dormindo. Era só um vagabundo que tava dormindo. E daí ela falava, não é pra mim ali. Porque ela só tinha eu de apoio. Né? E era um péssimo apoio. Eu só falava... E você nem concordava com ela. Não, eu falava... Cara, você não tem carta nenhuma na mão. O seu parceiro chama truco, você grita junto. Exato, claro. Você grita junto tudo que a pessoa fala. Grita até mais. E você só fala o finalzinho. Tipo assim, vai gerar muito emprego, você é emprego! Emprego! Emprego! É, ninguém sabe se vai ter chuva ácida. Ácida! Só que eu não fazia ideia do que estavam falando, porque eu dormi toda a palestra. Eu só entendi ali na hora que eles estavam fazendo, tipo, roda viva com a gente ali. Sim. E eu não queria ser eu naquele momento. Porque eu não seria a favor da usina, uma porque ia estragar o lago que a gente sempre nadou ali. Não que não tem estragado depois, mas estragou, virou um bosteiro. Mas assim, né? Não. Mas assim não foi, mas não com a usina. Estragou de outra forma. Imaginando a vida argumentando, porque vocês são vagabundo, tem que matar. Tem que matar. Matar. A professora é uma puta. Puta. Não, e tinha uma professora que depois do resto do ano, porque isso deve ter sido no começo do ano, o resto do ano... Tentou te converter para o ambientalismo. É, olha, ela falava para mim. Você como baleia em extinção. Você como futura baleia, porque ainda eu era magro. Você como orca, não pode. Não, tudo que ela ia falar de meio ambiente... Isso ele com um canudinho enfiado no nariz. Eu não pareço um mamute. Isso, pouco... É assim que a tartaruga morre. Não, tudo que ela ia explicar sobre ambientalismo, ela falava, viu, Zop, é que assim, tá, ok, tá, porque era óbvio as coisas que ela falava. Aula de matemática, 2 mais 2 é 4, né, ô chuva ácida, né? Tipo isso. Tipo assassino. Isso. Não, todas as explicações, as outras, teve uma professora de matemática que veio falar comigo, ela... Você tava dormindo, né? E eu falei, eu tava. Não. Mas a professora de geografia... Ele, cara, ácida! Dormindo! Soltar pipa, jogar bola! Cara, mas foi um dia que me arrependi de então de essa ser forma eu. De burro... É de longe. Então, o dia que você não queria ser você, desde esse dia até sua formatura. Não, esse daí foi um dos dias, teve antes. Eu não queria ser eu. Não sei se você deixou de ser, né? Não deixou de acontecer ainda. Bicho, foi triste. Foi tudo bem, você participou aí do Roda Viva. Eu fiz com que esse assunto ficasse mais em pauta do que os próprios ativistas conseguiram fazer. Ah, tá vendo? Foi uma estratégia sua, né? Ei, estratégia! Muito bem, e você, Pedro Ivo? O que mais você trouxe aí? Rapaz, olha, teve uma época de adolescente, teenagers. Teenager Dreams. Eu gostava muito de andar de skate. Charlie Brown. Skate. Coisa de jovem. Coisa de Santos. Então eu gostava muito de andar de skate, andava muito mal, né? Como todo jovem que gosta de andar de skate, fala para os amiguinhos, olha só, eu ando de skate, não sabe fazer fazia bosta. Manobra. Não fazia nada, dava uns pulos aqui, uns pulos ali, caía mais do que qualquer ficava coisa. Pulando. Mas é que o cara via o Born Queers, o Mineiro fazendo os negócios, falava, quero ser X Games. Mandar um check no brow aqui. Quero dar um check no brow rounder. Fã do Antônio Falcão. E... Ah, você é bem mais novo, então, Zé. E a parada era assim, a pistinha ficava na cidade do lado de Mairinque, Mairinque, ó, você que é de Mairinque, vai tomar no cu, cara. Mairinque, a cidade com o melhor pão francês do Brasil. Mairinque? Mairinque. Três Mairinque não tem nome de peixe salgado? Não. Todo mundo que é de São Roque vai pra Mairinque comprar pão. Vai, vai. 2017, 18, 19. Padeiro de Mairinque! Queremos você aqui. O padeiro de Mairinque queima muito melhor do que os padeiros da região, todos sabem. E tinha pistinha lá, então, final de semana. Quem mora em alumínio, né? Quem mora em alumínio. Alumínio é a cidade mais fria. Ali. Alumínio? É. Alumínio. Antiga bauxita. É. Brilhante, né? É. É bom pra quem mora na CBA, dentro dos fornos lá, né? Lá é bem mais Deus? Não. O pessoal tá todo gás hoje. É. Mas, então, assim, final de semana, a programação era pegar o ônibus circular, né? Pegar o velho e bom... Poeirinha. O catacorno. E ir pra cidade vizinha andar de skate com a galerinha punk radical, que não era festeira, só pra deixar bem claro. Punk radical. Só um momento, que ele falou corno, teve uma doação aqui que fala, descobri hoje que sou corno. Então, porra, parabéns. Mas você descobriu hoje. Você já é corno há muito tempo. Te avisaram hoje. Túlio Lima, você descobriu hoje. Você descobriu corno. Mas cornice. Se você não é corno, você vai ser corno. Mas não tinham falado pra ele já? Acho que ele é sempre a última, sabe? Busão tá passando aí te buscar. Corno não faz parte. Mas pensa que nesse tempo. A pessoa ali que jurou afetos a você tava quicando numa rola de forma gostosa, mas cavalgando, balançando aquelas tetas na cara de outra pessoa. Isso que tem e outra importante. Pessoa chupando os tetas. E às vezes que você transou com essa pessoa, provavelmente ela tava pensando nessa outra pessoa. Só não errou o nome porque concentrou bastante. Ou porque é chará, né? Exato. Ou porque nem fala nomes também, pra não se comprometer. Então, a pessoa cavalgou gostoso. Você pode estar triste, mas essa pessoa tirou um peso das costas, que era sustentar essa cornice sua. Tirou o peso das costas e botou na chota. Né? Esse negócio de falar que o pinto do Túlio é pequeno, eu gosto de pinto grande, essas coisas assim, fala mesmo na hora. Não fica Na hora do nervosismo. Na hora da excitação ali. O Túlio não sabe comer. Não sabe. Tem gente que fala isso mesmo. O Túlio é um bosta. Tudo é roubado, nossa. Pude bambolê. É. A gente vive como irmão, nem transa. Né? Parece o boné de abarreto, o rabo dele. Mas saiba que você tá triste, mas a outra pessoa tá feliz. Isso que importa, porque num relacionamento, quando você assume um relacionamento sério, é pra ver a felicidade do outro. E se a felicidade do outro tá em chupar uma rolinha de outra pessoa, você vai ficar triste com isso? Rolaça. Eu quis falar rolinha aí pra o Túlio, o Túlio não achar que é só o problema o pênis pequeno dele. Porque tem um problema não só o pênis pequeno, mas também... Fede, né? Fede. Chulé, mau hálito, né? Mau hálito, polenguinho incluso. Exato, pô. Não sabe conversar, é desafinado. Né? O cara defende hidrelétrico, o cara defende termoelétrico. O cara defende termoelétrico, é isso. Amigo da chuva ácida. Então, mas obrigado aí pela doação. Não, e parabéns por ter descoberto. Exato. Bom, eu acho que é uma conquista, né? Eu acho que isso é importante parabenizar. É um consórcio não planejado. E outra coisa. Agora, falando sério, esse é um assunto que eu queria tratar no Chorume há muito tempo. Peraí, segura a história, não esqueça. Meu Deus. Segura a história aí, skatista, Tony Hawk. Skatista corno, porque ele ia falar alguma coisa de corno. É verdade. Quando eu já falei aqui, você pisa no cocô, Wesley Zó. Ah, sim. E as pessoas te julgam. Ah, pisou no cocô. O errado é você. É você. Né? Não, o errado não é você. Não foi você que cagou no chão. Você estava andando. Não foi você que não recolheu o cocô animal. Você estava andando no lugar onde que é para se pisar. Não foi você que abandonou o cachorro de rua. Exato. Então, culpado não é você. Mas todo mundo te julga como culpado. Não só como culpado, mas como um bosta. Exato. A mesma coisa é a sociedade dos cornos. É. O corno é a vítima. O corno é a vítima. Partindo do princípio que eles tinham uma relação monogâmica combinada. O contrato estava, não sai com ninguém, você não sai com ninguém. É, a pessoa não cumpriu o contrato, é a outra pessoa que é mal vista. Que é mau caráter. É mau caráter. Sim. Exato. Porque ela poderia sair com outra pessoa, desde que ela falasse, Túlio, vamos sair com outras pessoas. Vamos sair com outras pessoas. Vamos fazer um bem aí, né? Ai, eu sou o Túlio, não quero aceitar isso. Daí então, separa. Então acabou, é. Entendeu? Exato, então o claro. Túlio, apesar dos pesares, ele é a vítima. É a vítima. Não, Túlio, não se sinta mal. Apesar não. que eu nem critico a senhora Túlio, não. Não é uma crítica. Aê, senhora Túlio, por favor. Não sei, né? É, não a sei. Prévia, não dá prévia, pra saber. Senhora... É. Não dá pra saber, mas não critico ela. Senhorita não. Túlio, vamos colocar assim. Vamos chamar Túlia. Túlia. A dona Túlia aí. Não, não critico ninguém. Não, eu não julgo ninguém jamais. Pensa assim, ela deu a chance... Não, a Xana. Também. A ela proporcionou agora que você pode comer todas as outras que estão ali, né? Se for possível. Pode sim. É, não. Vai conseguir. Não. Vai conseguir. Falar não. Até papagaio fala, irmão. Exato. Poder pode. Exato. É aquela história. Pode chover chuva ácida? Pode. Vai chover? Pode. Não se sabe. Pode soltar pipa e jogar bola? Pode. Pode parar no canteiro central? Pode. Igual esses pode. Dias. Esses dias faz um tempo. Estou no Twitter, vejo a capa da pessoa assim, tem a foto do perfil e tem aquela capa de fundo. E tinha uma capa com um lago e algumas capivaras. Eu falei, nossa, mas parece muito a Grande Americana, o centro das capivaras. Olha aí. Né? Eu falei, você é da Grande Americana? Mandei para esta donzela. Era o careca do amor, Túlia, né? Para essa Túlia, eu mandei para ela. Era o careca do amor, eu acho. Não, quem dera fosse. Ela falou, a primeira resposta dela, assim, eu sou de Curitiba, moro muito longe para você querer me comer. Caraca, daí eu falei, pô, mas eu nem sabia que eu tinha chance. É. Né? Olha aí. E falou, e nenhum lugar é longe o bastante pra eu querer te comer. Não, não. Curitiba? No mapa é uma descida só. Né? Ela não. confiou no seu potencial. Daí, né? Daí eu perguntei pra ela, eu falei pra ela, mas eu nem sabia que eu tinha essa chance. Ela, chance todos têm, não quer dizer que vai conseguir. Olha aí. Entendeu? É isso. O Túlio tem todas as outras pra poder comer ali. Tem. Não quer dizer que vai conseguir. É. Resumindo. É isso. É isso. Parabéns, Túlio, mais uma Parabéns, vez. Parabéns, Túlio. Boa, Túlio. Esperamos você aqui. Continuando. Você estava ali, você estava, né? Sendo corno. Então, não, sendo corno, andando de skate. Tony Hawk, jogando skate em Mairink. Tony Hawks. Aí eu tava... Vamos lá em Mairink, andar de skate. Época boa, né? Época boa. Época boa que você não tinha skatista em tudo quanto é cidade desse Brasil. Agora esses vagabundos maconheiros dominaram tudo. Agora em qualquer lugarzinho tem pracinha de skate. Antigamente o cara tinha que andar aí, ó, 10 quilômetros pra conseguir. E ainda tinha que lidar com os mendigos fazendo amor atrás do half pipe. Exato. Eu gostei. O cara meteu o colchãozinho ali, ó. Gostei dele falando dos mendigos fazendo amor. Olha como... Olha só, O mundo é bonito. O Fernão, cabelo gaivota. O mundo é bonito. Ele acha que o cara tá morando há 10 anos na rua, 3 anos sem tomar banho, 3 anos sem tomar banho. Ai, tô fazendo amor. Mas a pedra é do fundo. A pedra convence. Tá matando o carrapato, é isso que ele tá fazendo. Então, cara, até porque esqueci, matava na paulada naquela época, então tinha que ser meio fugido, né? Mas aí, cara, vou introduzir um personagem da turminha radical do skate. Cascão. Zirdão. Zirdão. Grande nome dos X-Games. Zirdão, esse já morreu mesmo. Esse bom, não durou bom. Muito. É, não durou muito. Deus é bom pra nós, né? Menos um Zirdão. Ele desafiava limites, cara. O Zirdão, eu acho que eu devo ter visto ele sobre uma vez, eu acho. Mas eu não tenho muita certeza. Mas às vezes é engano seu também. Olha, cara, ele vivia à base de bombeirinho e Lucky Strike, cara. Ele era bombeirinho bom. Aquele anão que... Era o mascote dos bombeiros. Mangueirona. Pressão. Vai brincar de extintor. Sempre. Cara, e como todo cara que anda louco o dia inteiro, nada melhor que você dar um skate pra esse cara. Sim, entendi porque ele morreu. uma mistura muito perfeita, né, cara? Ele parava no canteiro central, com o skate. mas com o skate desafiava. Era inimigo do Der, rapaz. O pessoal do Der, porra. Então, e esse cara tava sempre andando com a gente, muito louco, e a outra galera lá. Ele pegava Como é aqueles skates que grudam no carro? Como que chama isso? Rabeta. Rabeta. Ah, pegava rabeta. Catava o guarda-chuva e enroscava no olho. Pegava rabeta, lata furada pra fumar. Enfim, ele fazia tudo um pouco. E o Zirdão, cara, ele... Parece que você jogou um pouco. É. Não, jamais. Não, mas você jamais. Jogou... Ele tem uma admiração no Zirdão. Jamais. É o Zirdão, ele exercia um papel de figura paterna ali pra ele que ele não tinha. Vai que ele perdeu. Não, cara. Minha primeira lata. Primeiro beijo. Zirdão Capelo Gaivota. Zirdão. Pô, vou anotar essa diferença. Eu não sei. Zirdão Rabeira Gaivota. Rabeta Gaivota. E aí? Cara, e quem é de Mairim que vai saber? Se um dia alguém de Mairim está nesse podcast... Padeira de Mairim. Padeiros de Mairim. Vamos saber. Tem uma subida... Mairim que é a cidade que também todo mundo fala que tem viadinho ali, não é? Ah, sim? É, tá. Tem fama? Mais que Campinas? Eu ia lá direto. Mais Campinas não, a gente só toma água lá. Campinas é mundialmente famosa. Ah, exato. Agora, Mairim que ali é um... É regional. Né? Uns viadinhos regionais. Comunidade bem unida. Mas bichinha. Não é nem chamada, é bichinha. Tá pão com ovo mesmo. Mas tá, continue. Zirdão. E aí a gente tava perto da praça da cidade. Cidade deve ter aí aproximadamente umas 115 pessoas, né? Sim. Quando tem visita, né? Grande grupo, né? Com os skatistas. Exato. E o Zirdão, né? E nessa cidade tem uma baita de uma decidona na escola do Altina, hein? Quem estudou na Altina também vai tomar no cu. Uma escola fodida. E era uma baita decidona. E assim, quando uma das partes do skate é chamada do truck, que é o eixo do skate. Basicamente, você. Tanto é que tinha o Fórmula Truck. Era todo mundo pegando rabeira no. Nos trucks. No caminhão. Exato. Só que não dava pra ver os skatistas. Não dava. A câmera pegava de frente, todo mundo. Achava que a corrida era de caminhão. Que bobeira. Então, é que tá campeão. E Fórmula Truck. Os caras nunca entendeu. Quem que vai correr com caminhão? Caminhão? Cala a boca, moleque! Ninguém corre de caminhão, pô. Todo mundo pegando a gaveta. Era emoção sem fim. Cara, essa descida aí. Então, e o truck, eu ia explicar o seguinte. Que o truck define o quão estável vai ficar o skate. Então, se você deixa o seu truck um pouco mais solto, ele tem um molejo. Você faz curvas mais fechadas. Isso, tem uma... Pra conseguir dar aqueles pulos, não? Então... Pra você se equilibrar, pra você virar pra um lado, pro outro, ele fica mais molejo tecnobrau ali. Ou você pode deixar o truck mais firme, você vira menos, mas o skate fica mais estável. Ou firme... 100% firme, que você não vira. Você vira o skate na mão, desce o skate e vira na mão ele. Mas skate é o pior meio de transporte. Todos sabem. É pior que patinete. É pior que a pé, que é o segundo pior meio de transporte. Mas é que o a pé é a... Transporte natural. É, exato. É o Oscar, né? Oscar Canha. A pé é o plano básico. É. Isso. É, exato. E acontece que o meu truck, ele era. Eu gostava de deixar ele um pouco mais solto, né? Ele ficava menos estável. Nossa, o rabo, né? Isso. Gosta, ginga bastante. É, sim. Ginga bastante. O cara rebola bem. Parabenizar, tem que ser parabenizado. Bem solto. É César o que é de César. Sim. Parabéns. E é o que tá tatuado no rabo dele. Doutor César. Dei a César o que era de César. Eu sei que eu chamo todo mundo de César hoje em dia, mas tudo bem. César, esperamos você. Aqui. Truck era o caminhoneiro que pegava a rabeta dos skatistas. Ele ia com o motor desligado. Ele ia na banguela. Pegava a camiseta dos skatistas. Aba do boné ali. O chapa com sorriso no rosto. Eita, vai ter cu hoje, caralho, não é o meu. O manual do Jovem Caminhoneiro 2 vai conter instruções de truck. Né? Com certeza. E aí a gente inventou de descer essa descida. Só que assim, o karma é uma coisa muito boa, né? Não, depende. Uma coisa muito boa. O karma é uma coisa muito boa se você for uma pessoa boa. Porque se você for uma pessoa ruim, o karma é ruim. É assim que funciona o karma. O karma vai conforme o seu comportamento na sociedade. Ele vai te ensinar uma lição, se necessário. Se você acredita no karma, é isso. Agora, destino, às vezes não. Cagada? Cagadas no pau do galinheiro? Essas são fatais. Mas aí resolvemos descer essa descida, tá, lá de cima, pegar toda até a praça. E a molecada já, o Zirdão vai descer, ele vai capotar. Aí os caras, vamos apostar corrida com ele. Zirdão mandava bem ou era só um drogado? Ele andava, sabia andar, ele não andava bem, mas ele se equilibrou. Pelo estado constante de drogas e álcool, ele andava muito bem. Ele tava prometendo X Games aí, era sim. O próximo. Temos um recado aqui de um parente do. Opa! Ivo aqui. Quem? Você conhece Felipe Marcelos Mantovani? Opa, com certeza, direto da Irlanda, rapaz. Boa, que 20 euros. Boa! Falando aqui, Pedro, o Kleber mandou você parar de olhar na câmera. Ó, Kleber, inclusive, de Americana, São Paulo, hein? Olha aí. Queremos você aqui. Então, e aí, Zirdão, todo mundo apostando aí. O que a lenda fará? Vamos. Que ninguém sabe. Ronaldinho Gaúcho pega a bola, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É o bruxo, exato. Zirdão é o bruxo do skate. Pegou o skate. Então o Zirdão é de Wizardão. É isso. Wizardão. Nossa. Cara, achamos o bruxo do skate. Esse é um candidato a choro mosca, né? Filha da puta. Esse ano vem, cara. Mas e aí? Aí a gente foi começar a descer e foi o seguinte, como a descida era muito longa, a última coisa que eu me lembro é do skate fazendo assim, ó, e eu caí. Eu apaguei e eu acordei no outro dia no hospital. No outro dia? No outro dia, era tipo 6 horas da tarde. Ficar muito tempo apagado assim tem sequela e sabemos agora de onde veio. A sequela a gente já sabia. Só não sabia a origem. Não foi minha mãe que me derrubou quando era filho, nem não. Foi só isso. Essa vez não. Complementou. Apagar cigarro na mão, assim, nada a ver. Cara, eu acordei no outro dia no hospital com a mesma roupa que eu tava, soro. Meu pai olhando... Ele achou que ia estar do quê? De Prada? Tem que estar de Prada. Exato. Honestamente, que ia estar com aquela roupinha que você fica com a bundinha de fora, que é bem... Realmente é bem confortável. Acordei bem lascado e todo fodido. Eu tinha batido a cabeça, rolado, e tanto que eu deixei um pedaço de cabelo no asfalto. Foi uma coisa muito bonita. Eu vou fazer uma pergunta e dependendo da resposta, eu vou te expulsar aqui com bicudo no cu. O Zop fica bravo quando o assunto é cabelo. Não só isso. Desculpa, você é um skatista raiz? Ou você é o cara que usava cotoveleira, joelheira e capacete? Morremos como homens. Isso significa o quê no seu meio? Só cotoveleira, só. Mas nada de capacete. Não, sem capacete. Bem. Não, eu tava sem então, nada, sem proteções esse dia. Tava no completamente pelo. Completamente nu. Tava no pelo, tava no pelo. No pelo e sem Google, ó. Acompanha esse episódio. Esse é bom, hein? Esse é bom, não vi ainda. Mas, que bom. Eu capotei, cara, de um jeito que eu acordei no outro. Mas também o cara é filha da puta. Foi andar de skate observando o Zirdão se ia cair. É isso aí. O Zirdão tava protegido pelo poder da droga, exato, cara. Pegando a gaveta no Zirdão, aí é foda. Esse bobear foi o Zirdão que chamou a ambulância ainda pra me salvar, cara. E eu vou fazer também uma denúncia. Ele que colocou drogas no seu bolso, falou que você que tava drogado. Ó, tá drogado. Drogadinho. Tá drogado esse aqui. Esse aqui tá drogado. Drogadinho tentou descer de skate ali, ó. Louco. O Pedrinho tá drogado. Vou pegar a rabeta da ambulância. Ele tá apagado, vou pegar a rabeta dele. Nossa, inclusive soltar uma denúncia aqui. Opa! Música de denúncia. Que foi o seguinte. A história que me contaram depois, cara, quando eu tava na ambulância, foi que os enfermeiros, eles têm que deixar você acordado, então eles têm que conversar com você. Você quer dar um dedado. Acorda, puta! Acorda! Pula, pirata! Bicha burra! Tô com o pau na sua boca! Eu tô bem acordado! Tô bem acordado, mas tá de sorriso. Só ralei o braço. Não, foda. Fica acordado, isso daqui. Isso aqui é pra te manter acordado. Entenda. Puta danada! Tapa na cara. Pedro deitado. Duas horas dessa brincadeira gostosa aqui. Eu não sei porque ele teve que me levar no hospital lá em Limeira, né? Foi duas ou três horas na estrada. Mas os caras falaram que... Não, porque você... Ele tem a mesma voz do meu chefe. Todo mundo fuma derby no seu meio, né? Eu fui o único que escapei do derby. Mas porque ele não tá te imitando. Senão... Tá. Maria. Na cabeça dele, todo mundo tem a mesma voz. Isso. Então, o cara tava falando, tentando me explicar, que eu arrumei briga com os trans da praça e eles me quebraram no pau. Você arrumou briga com os travecos lá, eles quebraram você na porrada. E eu tava meio... Cara, o maior erro que tem na vida é brigar com arcanjo. Não, você não sabe. Brigar com travesti, você tava morto. Não, jamais. Os caras, gilete na língua, passando no seu pescoço. Eu vi uma vez quebrarem um para-brisa de um carro com tijolo. Tira o tijolo do cu e joga no cu. E o cara fez essa brincadeira comigo, eu acreditei. Eu tava, sei lá, onde que eu tava acordado, dormindo, comendo meu cu, não sei. Exato. Mas... Cara, esse foi um dia que não era pra ser eu, cara. Era pra ser o Zirdão, porra! Caralho, Zirdão! Mas você foi o evento ali e não... realmente. Foi foda. Foi um bom dia pra ser você. E você não... continuou andando de skate ou foi trauma? Não, eu parei depois que eu me mudei, mas eu gostaria de voltar um dia. Mas isso daí foi trauma do skate que ele parou. O skate tava traumatizado. Ah, o skate parou com ele. O skate parou com ele. Não, aquele gordinho bicha, não. Não, o skate abandonou ele. Skate... Eu sei do Eurotrack, ele... Não, Jonah Hill, não! Não, Jonah Hill, não! Eu sou bebê. Muito bem, pra encerrar aí, meu querido Tadeu. Antes temos uma correção aqui que o Ganso... Eu queria só explicar aqui. O Ganso não é especialista em meios de transporte. Exato. Não, eu sou um pouco. Eu tô tentando me defender. Tá por quê? Matheus Madovan falou: Ganso, Ganso trazendo desinformação. O pior meio de transporte é o pogobol. Não, que isso? Segundo Matheus Madovan. Mas aí, que isso? Dá pra deletar com comentário? Isso, não, mas é porque assim, o pogobol. Você tem a mesma dinâmica na subida ou na descida. Então você sabe o quanto que você vai ter que se esforçar pulando independente do relevo. Não, e com o pogobol você consegue virar. 180 graus. Exato. 360 graus. 720 graus. Exato. Você consegue virar. Agora o skate, você tem que fazer Game Shark pra conseguir virar. Tem isso, skate. Tem isso. Não. O Gugu andou de skate? Não, cara. O Gugu, ele era do pogobol. Midas do SBT. Não, ele não era do pogobol. Ele era do pogobol do Gugu. Exato. É aquele pogobol que tinha um... É só pra galera radical, só. Então, o pogobol é um... Nossa, que meio de transporte. Não é. Ah, não. Mas ele não é o pior. Mas supera o skate em infinidades de comparação. Se fosse ter um super trunfo aqui... O pogobol ele tem mais na categoria mobilidade. Exato. Do que o skate. É mobilidade, empatia, categoria empatia com a sociedade, marketing, categoria marketing. Agora o skate só ganharia em velocidade na descida. Na descida, porque na subida... Na subida o pogobol ganha. Na subida o cara do skate normalmente segura ele tipo uma pasta. Exato. Então, ele coloca numa maleta. Executivo do esporte. Executivo do X Games. Pô, é um negócio fofinho, né? Confortável. Mas sabe o que é isso? É porque esse infeliz aí que mandou esse comentário, o Mandovan... Sim. Ele tá agora aí vendo Olimpíadas, Raíssa Leal, Fadinha, ele acha que é o novo atleta olímpico. É tudo mágico agora. Mas imagina o pogobol no Half Pipe lá com o pessoal fazendo amor. Exato. Não tem condição de você fazer pogobol aqui lá. Não tem. Não tem condição. O Half Pipe não permite pogobol. Entendeu? Mas, então, tá. Mas acho que o pior meio de transporte é aquele... Tênis com rodinha embaixo, não tô nem falando de patins. Ah, mas assim, é que aquilo ali é a pé, né? Mas você acha que é a pé? Porque não, acho que tem um momento ali que você vai usar aquela rodinha. Não, mas aquilo ali é só pra, né? Aquilo não, ali nem considera. É criança. É a realização do sonho do cara que ia no Carrefour e via aquelas tias de patins. Cara, você como criança pode ser aquilo. Vou pegar um tênis desse. Vai ligar a luz lá no caixa, eu vou levar uma sacola. Porque ele tem rodinha no calcanhar só. É até mais difícil. Se você frear com a ponta do pé, é pior. Só pra vender mais andador. Né? Exato. Olha aí, é verdade. É a máfia dos andadores. Não rola. É justo. Vamos então aí para Tadeuzinho, nosso queridinho aí, que vamos última lá. História que você não quer, não quis ser você. Olha, aquele dia. Essa história aqui, ela foi provida por esse filho da puta aqui, o menino. Nossa, Pedro Ivo. Pedro Ivo. Porque assim, uma coisa que o Pedro é... É filha da puta, isso aí é verdade. Ah, mas dá pra ver instantaneamente. Nossa, a cara dele. Começa e acaba. Filha da puta sem pai. Bastardo. Sim. Na época que eu tava morando em São Carlos, né? Eles moravam em Salto, né? Moravam, tipo, numa casa maior, com mais gente. Na época que você tava decorando músicas do Jonathan da Nova Geração. Exato. Tava fazendo coreografias. Pesquisando compons. YouTube, Spotify, torando. Tirando música. Cifra Club. Vários solos. Assim. E aí, às vezes, eu ia pra Salto, né? Lá, falava, vou visitar os caras, tomar uma cachaça ali, falar uma bobagem. Beleza. Cara, aí o Matheus, era um amigo nosso que morava junto, eu peguei carona com ele, né, pra lá. Sentei no carro, e aí, Matheus, beleza, tal, não sei o que. Ele falou, mano, você tá ligado o que vai acontecer lá, né? Ai. Eu falei, ó. Opa! Falei assim, como assim, Matheus? Não é o catraquinho de fim de semana? Não é um ui-ui sexo, nada assim? Não. Ele falou, não, cara, a gente tá de mudança. Falei, como assim tá de mudança? O Pedro não falou nada pra mim. Ele só falou assim, ah, cola aí, final de semana, tal, tá, o Matheus vai tá aí. Detalhe, eu vim de São Carlos. Sim. Né? Cara, a hora que eu cheguei na casa dele, tava inteira no chão, cara. Não tinha um móvel montado. Ah, porque era demolição. Não tinha nada. Se pudesse, eu tinha demolido aquela casa. Até também. Raiva. Que eu fiquei. O skate sem roda, sem tranque. Roda. Nossa, mano. As pradas assim, dele tudo no chão. É, tem um carinho. Cones, né? Eu olhei lugar. Assim e falei, cara, que moleque filha da puta, velho. Do festeiro fazendo coqueteiras ali. Ele tá fazendo uma vitamina ali pra fazer uma mudança da hora, entendeu? Ele tá sempre pronto. Um abacate, cara, com almeirão. Eu olhei pra cara desse corno e falei assim, por que você não me falou que você tava de mudança? Ah, não falei, né? Senão você não ia vir, né? Não, podia ter falado, me ajuda aí e tal, numa boa. Não falou porra nenhuma. Mas quem é filha da puta não pega. Sabe o que é? Filha da puta. É amizade. Cara, não fiz uma, fiz duas. Mas... Peraí. Deixa eu só corrigir aqui. Não é amizade. Amizade dele com você. Não de você com ele. Exato. Você é um lixo. É uma intervenção, isso aqui. Você é um lixo mesmo. Um lixo humano. Pequeno lixo. Temos um áudio aqui de Zirdão que deixou um pouco antes de dele morrer pra você. Leite de morte. Arquivo confidencial. A voz de Zirdão é: Pedro, você é um lixo. É que não sabe. Agora aqui, o Pedro sabe imitar bem. Desde a história do rádio, você é um lixo. Faz tempo. Cara, aí, beleza, né? A gente fez a mudança e o Pedro se mudou pra um sobrado na época. Sim. E a gente carregou um sofá numa escada que acho que ela tinha o quê? Uns 20 centímetros de largura. Todo mundo passava só de lado. Pessoas. E o sofá tinha 80 centímetros. Exato. E o peso de uma bigorna. Empurrando o corrimão, assim. Eu olhava pro Pedro e falei, mano, eu saí da minha casa, seu filho da puta. Eu peguei 6 horas de ônibus. Peguei um dois skates. Perdi um final de semana de dois Tusca, skate. Porra. Perdi um final de semana de Tusca aí que eu podia comer cheerleader. Poderia nadando na lama da desgraça lá. Mas eu tô aqui. Carregando a porra do sofá. É. A gente colocou o sofá. Eu lembro quando a gente colocou o sofá na caminhonete. O sofá dançava assim em cima da caminhonete. Eu segurando o sofá. Tipo, ele tava feliz. E até um erro meu aqui. Eu não baixei aqui no Google Maps o sobrado que ele morava. Uhum. Então eu até peço desculpas. Sim. Aí eu vi na pauta pra ver no Google Maps. Mas não muito, pra... muito boa a maquete que vocês enviaram, inclusive a do sofá. Modelagem. Mas se tivesse varanda, não dava pra amarrar uma cordinha? Mas a gente era burro, Zó. Ah! Burro. Não, desculpa. O pior de ser burro é fazer esse tipo de cagada. Mas nem sempre dá pra fazer. Não, isso. É porque às vezes não entra naquela porta também. Então, não, eu perguntei. Não tinha como. Não dava. É que era... A gente é burro. Né? Então... E eu olhava pra ele e falava assim, você é um filho da puta, você é um lixo. Se você um dia tirar esse sofá daqui, eu juro pra você que eu vou arregaçar seu cu. Você querendo deixar ele com tesão. Carrega melhor. Só vagabunda, vou carregar, comer o sino nesse sofá aqui, né? Você tá ligado? cara. Que dia desgraçado pra ser, cara. Ah, que dia desgraçado. Mas foi só o sofá carregando? Porque não, uma mudança. Não, a gente fez duas mudanças. Puta que me pariu. Porque a gente mudou, fez a mudança dele pro sobrado. E a outra mudança pra casa onde o Matheus ia morar. É aí que tá o... Entendeu? Olha aí. Então quem deu a notícia ruim do Matheus, ele também queria uma mudança. O Matheus ainda me deu o benefício da dúvida. Falou assim, você tem certeza que você quer isso? É, e aí? Falei, e você, amigão? Não, você já, vamos lá. Cirolinha amarela. Trouxa pra caralho. Mais trouxa que não. Amigo. Amigo. Mais que amigo, friend. Muito mais. Muito mais que amigos, friend. Em inglês fica com o tempo, amor. Eu olhava e falava, meu, você vai ter que me servir nesse sofá aqui. Você vai sentar igual... O foda é que daí dá uma semana, ele descobre que o sofá é desmontado. Era do Matheus. É. Ela veio pra casa errado o sofá. Foi pra casa errada. Não, é presente. Agora fica com essa porra. Mas eu critico Wesley Zop. Não, quando ele fala critica, parece que é uma vez na vida. Não. É uma coisa constante na vida. Wesley Zop, de uns anos pra cá, começou uma palhaçada. Uma palhaçada! Eu não sei se vocês entenderam que é uma palhaçada. Uma palhaçada. Né? Deixa eu já pedir perdão, que eu nem sei o que é, mas perdão aí, ouvindo. De uns anos pra cá, o Wesley Zop começou com a palhaçada que ele fazer amizade com gente mais nova. Eu já falei pra ele que é ridículo. É o vovô garoto. É o vovô garoto. É ridículo! Já falei! Eu não canso de falar como é ridículo. É um senhor de 40 anos de idade... Achando que eu vou acompanhar o do festeiro. Exato! Acompanhando os meninos de 20, 21, 22. Ai, tio Zop, vamos dar um rolê. É um ridículo. Mas tem as menininhas tudo esticadinha, tudo gostosinha. Os bicos do peito é duro ainda. E ele lá achando que vai sobrar alguma coisa pra ele. Mas peraí, ele fica se iludindo numa utopia. É você que é o errado sempre. Você é um bosta. Ridículo isso. Mas peraí. Lunático. É de tamanha ridicularidade, isso que eu não sei. Pô, talarica jovem é sacanagem, hein, Zóquio? Não, mas nem talarica. É esquisito. Parece uma relação de pederastia ridícula. São todos maiores de idade. Mas cara. E daí, rapaz? E daí? Quando a pessoa tinha. Nasceu, você já tinha 20 anos. Você já trabalhava há 8 anos. Você, porra, deixa de ser ridículo. Mas o meio em que... Mas eu não te julgo. Isso que eu queria falar. Isso que é importante. Pontual, né? Por quê? Porque agora eu vou falar porque eu não julgo só. Porque esses dias eu fiz uma análise da minha vida. Teve um retrospecto. Pessoal me chamando de pederasta por sua culpa. Eu pensei, cara, o Zop ele agora posta foto no Instagram, que é tipo fazendo o cardápio dele, né? Ele oferecendo para as pessoas, se oferecendo ali, né? Mostrando que é novão, que ainda tem bala. Ainda não mandei foto. Passando fita isolante postou ali. Postou fotos em camisa. Da teta mostra, ainda não mandei. Fita isolante para pegar o bronze. Não postou foto na academia. Fita isolante para pegar o bronze. Não postou foto na academia ainda, mas vai. Não, tá, esse ano com certeza. Tá em vias de. Ele vai fazer aquela umas academias com nome em inglês, assim, X-Prime, Check Smart Fit. Eu só tô esperando a minha carteirinha de homossexual ficar pronta, eu vou fazer isso daí. Ela vem junto com o copo Stanley. Cara, o copo Stanley não faz sentido, cara. Ficar 4 horas gelada a cerveja, por quê? Vai pegar dengue essa porra? Eu tomo em 2 minutos. Não, tudo, se você tiver indo pra um deserto, tudo bem. Exato. Então tem lugar pra se usar igual, o copo Stanley. É igual ter um jipe. Mas seu pau é pequeno e você anda com o copistão. Não, o Jeep é mais útil que o copistão. Mas se você tem um Jeep, sei lá, você vai... E só anda na área urbana? É, aí não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Não. Mas voltando ao assunto. Sim. Aí eu fazendo um retrospecto sobre a minha vida, uma análise, uma catarse. É legal a gente, às vezes, analisar a nossa própria vida. Né? É importante. De vez em quando, sim. Introspecto. É, e aí eu percebi, porra... A outra opção de amizade que o Zop tem sou eu. E eu chamo ele pros rolês de véio. Eu chamo ele pra carpir terreno. Eu chamo ele pra pintar a parede. Passar cabo. Eu chamo ele pra passar cabo. Eu chamo ele pra, pô, passar cal no muro. Eu chamo ele pra sentar tijolo. Pra empurrar carro do canteiro central pra acostamento. Metidinha que é bom nada. Então, não tem sexo na jogada. Eu chamo ele pra fazer esses rolês de véio, pra conversar fora. Não ofereço noitadas do festeiro, droga, sexo, mulheres esticadas, bebidas loucas. Todo mundo potranca. Sabe que o que dá prazer para um velho é cuidar de uma obra. O cara que... Não, eu pensei que sim, mas ele tem outro ritmo. Não. E aí eu não posso julgá-lo, entendeu? Que a minha amizade não satisfaz os homens. Calma. Entendeu? Ele tá... Cabeça então, insaciável. Então ele busca essas crianças que ele... Adulto, por favor. Que ele... Tá se alimentando das almas delas. Exato. Né? Ele busca uma fuga. Eles que me mantêm jovem. Ele busca uma fuga, assim. Exato. Se bem que... Por isso que eu não julgo esse ato ridículo dele. Aí. Mas se bem que o Ganso... Pra mim, é um moleque também, é jovem. Por isso que eu não julgo o Negão ter saído do Churube também. Tá. O que a gente pode oferecer pra ele? Tapa na cara. Tapa na cara, chamar ele de bosta. Apertar teta. Algumas bucetas apareceram pra ele por causa do Churume. Por causa do Churume, algumas por minha causa. Tá. Ele negou. Facilita pra nós aí. E aí? Pô, eu facilito. Mas a gente não pode oferecer... O que a juventude oferece. A gente não pode mastigar por ele. Andar de pau de fora numa lancha. Ah, aí não dá. Tá em Cabo Frio. A gente não pode oferecer. A gente não tem dinheiro pra acompanhar a fome do Negão. Festinha em Floripa. A gente não consegue festinha em Floripa. Anderson negou, né? Anderson negou. Negou nossa amizade. Entendeu? Então é isso. Então, Zópio, eu te perdoo. Bonito. Que momento. Eu não sei se eu devo falar obrigado, mas eu quero dizer assim, não é que você não satisfaz, você faz parte do meu grupo de amigos. É a pequena satisfação média, né? Que se não tivesse... Mas eu não sou monogâmico de amizade. É, nem pode ser. Você pode ter amizades aí com outras pessoas, desde que não seja essas coisas ridículas que você anda fazendo. Mas assim, você tem que pensar que você é um cara CLT, você... Recebe alimentos. Eu sou freelancer, eu tenho que correr atrás do meu. Não, eu concordo. Então, eu tenho que praticar o coisa, assim, eu tenho que correr atrás. Eu vou defender o Zop porque o jovem gasta dinheiro. O velho não gasta. O velho as pessoas pagam as coisas pro velho, entendeu? Exato. O velho não gasta dinheiro, não gasta pica, não gasta jovem, muita coisa mesmo. Pô, chega lá o Zop lá com seu mouse RGB gamer ali, Tecnobrau. Vende mouse pra caralho, hein? Vende mouse. Vende mouse pro jovem. Exato. Pro jovem. Cobra instalação. Sim. Instalação de cabo de força. O pessoal não sabe mais o que é isso. Entendeu? Então é um negócio assim. Então, obrigado por não me julgar. Então. Tudo bem. Mas, né? Não seja ridículo. Saiba mas se eu continuar fazendo novas amizades, mas não necessariamente com pessoas tão novas. Que nova amizade. Não, você. Você chega numa idade, você não faz mais nova amizade, não. É tudo falsa, não. Interessado nos seus mouse. É isso. Mas vamos dizer que eu faço novas amizades. Você acha que por que, Tadeu? Agora voltando ao assunto. Sim. Porque você fugiu muito do assunto. É verdade. Por que Tadeu aceitou? Se humilhou, carregou o sofá. Ficou com o toba suado. Deixou de comer mulher. Salgado, Toba. Também. Exato. Pera. Por que você acha que ele aceitou essa humilhação? Cara na poeira, cara na lama. Porque é amigo. Porque ele sabe que não consegue outro amigo nessa do campeonato, rapaz. Exato. É o que tem. Pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Exato. É isso. Entendeu? Ele fala, pô, posso negar isso aqui e ir embora. Mas onde que eu vou conseguir outro amigo? Não acha, então, vou corrigir. Novos contatos. Ah, contatos, sim. Não tem problema. Ah, não, tudo bem. Tudo bem. O cara no bate-papo lá no... No UOL. No UOL. Ele vai lá, H-O-M, TC de onde o cara? Saba. Acabou. Não dá. Saiu da sala, na hora. É. Como você faz amizade com a gente? Para de falar rap, fala de falar em rap. Entrei lá H-O-M, Saba. Que porra não, entrei lá no canal Cultura e Funk. cultura econômica. Tudo mais lá. Aí os caras falam assim, ô, oh, mano, tá, escutou a música aí do Jonathan e tal? Jonathan. Quem é o Jonathan? É alguém do grupo geração, aqui? Não, ah, é isso, não, da nova aí. Geração. O intérprete aí dessa poesia, assim, poesia, por favor. Castro Alves aí. Temos alguns recados aqui. Opa, por favor. Alguns. Mas antes, claro, vamos pro encerramento desse episódio. Vocês estão ouvindo essa música no fundo? Escuta para caralho! A letra de chá. Eu acho que ela tem uma subliminar, uma mensagem subliminar. Eu ouvi bicho. É pra comprar shampoo. Muito bem, chega da ouvida esse belíssimo episódio aqui. Nesse dia que eu gostaria de ser eu, porque... Pô, ah, hoje eu também foi quero foi maravilhoso e eu não perdi R$3.500, apesar de ter tido que conviver com Pedro Ivo. É muito mais caro do que... É. Sim. Pra saúde sair. Você viu a dor? O fisioterapeuta ali que ele tá pagando por causa da coluna. Né? Sim. Agora diga uma coisa, Wesley. Que recados temos aí? Tem muitos recados. Diga. A Aline Salame mandou assim: o skate ganha na acessibilidade. Porque daí tem um complemento. É verdade, porque todo aleijadinho de sinal. Tá andando no skate. Exato. Agora, essa semana, eu vi um aleijadinho, mas não era de sinal, mas talvez fosse a profissão dele, que eu não sei se aleijadinho tem outra profissão. Mas ele tava no skate, ele tava entrando num restaurante, mas ele era tipo aqueles que as pernas não são funcionais, sabe? São dobradas, sim, sim, menores que o corpo. Porque não estão funcionando, elas atrofiam. Isso. Né? E ele tava em cima do skatinho, pá, pá, pá, pá, pá, pá, com a galerinha dele, galera do skate, mas tá. Só ele era do skate. Sim. Mas ele tava de tênis. Ué. Pra ostentar que ele usa tênis há 10 anos e não gasta. Pra que tênis, cara? Eu acho que só pra não andar descalço no skate. Não, mas ele fica de joelho em cima do skate. Não, não fica de joelho, fica de sentado igual de índio. De canela, é. Mas pra quê, por o tênis? É, que ele ganhou o tênis. Não, pra quê? Se eu ganho o shampoo, eu vou falar, eu vou deixar lá. Ah, você não vai no restaurante com o shampoo. É, não, não. Vou. Não. É verdade. E nem com uma camiseta, né? Usa o shampoo. É. Da L'Oréal Paris. Entendeu? Então, fica aí minha indignação, mas realmente ah, o skate é mais acessível nesse caso. Tem outro que falou aqui, até complementando da Aline, depois que você quebra a espinha dorsal, o skate ganha em acessibilidade. Exato. É verdade. Uma doação aqui do Wesley Patrick falando, andar de skate é um código para sexo com drogado, Pedro? Sem também, sem ser drogado também. Ah, é um código para sexo. É. Vai acontecer. Júnior juntou em dólares. Opa! Porém, não mandou nenhum recado. Ah, tudo bem. Mas doou em dólares. Não precisa dólares. Nem mandar recado. Não precisa dizer nada. Já falou que ama a gente. Já... Continue assim. É. Peraí, temos um recado da senhora Pedro aqui. Opa, Mai! Mai Presotto mandou. Mai Presotto. Pior que fomos embora e o sofá ficou lá. Por quê? Porque o Tadeu impediu de tirar de lá. Falou, não, eu subi aqui, vai não. Ficar. Essa porra aqui, passou ó. Cola no... Vai deixar por contato, né? É o herdeiro da próxima casa, né? Vai ficar com esse sofá. Nem esse sofá não sai mais daqui. Esse problema de pele que eu tenho, então tá explicando. Mai Presotto, que é... Gamer. Streamer gamer. O Pedro não fala porque tem vergonha. Mas... Podia fazer a propaganda. Faz a propaganda aí da sua esposa, aí do canal dela. Oh. O que que acontece lá, por favor. Não, então, pessoal. A minha esposa, ela faz lives de segunda a sexta na Twitch, @maipresotto, é um conteúdo muito legal, ela é super divertida, é uma live onde a galera dá risada, interage. E é live mesmo, essas horas e horas. Ela você fez... é pauleira mesmo. Sim, eu faço aqui 2 horas por semana, não aguento mais. Ela chegou a fazer uma de 24 no final do ano passado, a gente voltando de viagem agora, o pau vai torar de novo, ela vai voltar, e ela tá jogando muito Call of Duty. Mas joga jogos variados, então, meu, vai lá, é uma live muito gostosa de ser entrar, participar. Mas não fala que ela é gostosa. Fica chato, viu, Pedro? Porque daí o pessoal vai pra isso. Mas aí é melhor isso do que falar, ela joga, mas é baranga pra caralho. Né? Não. Vamos concordar que é gostoso. Concorda com ela? Tá, é gostoso ou não é? Sim. Não, não vem com esse sino de respeito. Ô, eu quero que você fale que ela é gostosa. Ô, louco, gostosa. Eu não é ganso. Opa! Ela é gostosa, bicho. Ela é tão gostosa que eu comeria o marido dela a qualquer momento. De novo. Quantas vezes for necessário? Hoje, de novo hoje. De novo daqui a pouco. Sobe. Nota 4 de 10, não vai não. Não, mas o marido. O marido é 4 de 10? É fraco. Fica de 4 às 10. Acompanha lá, gente. É uma live muito maneira. A turma, a comunidade é muito unida, muito parecida com a do Showroom, todo mundo é gente fina. Exceto alguns, né? Vocês sabem quem são, tá? É o Zop. A gente sabe. É uma intervenção. Todos os ouvintes entram lá no canal dela aí, pra chamar ela de gostosa. Né? Na Twitch, @maipresoto com 2 T's e Z. E com M também, não é com M? 2 T's, 1 Z. Ah, tá. Chique 10. Beleza, chique então. Wesley Zop, o seu tchau aí pra moçada. Valeu, mas cara. Antes, o tchau de Pedro. Ah, claro. Cara, eu quero agradecer de coração, tá? Conhecendo o Zop e o Ganso é muito massa ao vivo. Conheci eles quando eu ainda tava... muita massa mesmo, né? É muita massa. Ainda mais ao vivo. O suorzinho ao vivo, ele tem uma... O sovaco pinga, rapaz. É aquela que fica na ponta da teta, cai, não cai. É um suspense o episódio inteiro. É sensual. Maravilhoso. Sensual. Mas, cara... É uma tatuagem. É muito bom estar encontrando. Não vai cair. Espera. Se a lepra não avançar. Eu paguei pra não cair. Grampiei ali pra garantir. Doutor Abel, ele vai garantir pra você. Mas foi assim, um prazer enorme encontrar vocês aqui. Espero que a gente grave outras vezes. E é isso aí, gente. Valeu e. Chuck Nobral. Chuck Nobral Rounder. Quero esquentista. Tadeuzinho, seu tchau aí. Bom, falou aí, galerinha. Valeu aí por receber a gente. Já peço desculpa já por apresentar o Showroom pro Pedro. Porque, assim. Esse menino aí é meio complicado, né? Como podemos ver, puta é foda. É um pouco de culpa sua ter mantido essa amizade tanto tempo também. Sim. Ah. Mas hoje a gente vai precisar carregar esse sofá aqui. Tadeu vai ficar aqui. Você vai poder se desculpar aí. Então tá. Ele tá acostumado. Aí. Ó, se tiver alguma mudança aí, galera, dá ligado. Tadeu mudanças. Tadeu Graneiro. Vou conversar com a moça do guincho lá pra... Guincheira. Muito obrigado aí a participação de vocês, excelente, maravilhosa. Nem parece que foram convidados do Zop aí, rapaz. Até 99%. Consegui salvar, porra! Caralho! 99%. Se salvou! O Pedro, não tem como. Já foi. Fala, Wesley Zop. Deixa o PA, não sei se é de Pau Amigo ou de Pedro Antônio. Falou: o Instagram do Zop parece um book rosa. Quem dera, cara. Quem dera. Isso aí tem tantos significados ao mesmo tempo nenhum. É, cara. Então. Dê seu tchauzinho, então, pra galera, rapaz. Só ler mais uma do Açamba aqui. Por favor. Quero concorrer à vaga de negão. Como faço pra saber se sou burro o suficiente? Não, já começou bem com esse tipo de comentário. Esse tipo de pergunta. Esse tipo de pergunta já indica uma burrice de um grau bem elevado. Pô, tem, ó. Ah, tem um pessoal zoando aqui o Eurotruck. Excelente, tudo maravilhoso. Falando que eu só vou atrás da fuga da Lula, apesar do chorume. Vê se a esposa dele não comentou nada ofensivo te xingando aí, tomara, porque você, né, é um desrespeitador de esposa. Mai Presotto, manda aí se você odiou a minha propaganda. Para acompanharem o streamer dela, todo mundo mas chamando ela de mesmo. Gostosa. Uma coisa bem educada, né? Bem... Mas, gostosa do bem, pelo amor de Deus. Bem saudável na comunidade. Ô, Zop, agora me surge uma dúvida. Como que é a gostosa do mal? Gostosa do mal? É a tiazinha. Ah, é porque ela usava cera... Pra depilar as pessoas. Sim. O chicote era de menos, e a cera? Cera no cabelo do peito. Na biqueta da teta. Exato. Cera na biqueta da teta. Vai a teta embora. Não, eu tenho certeza que já arrancou biqueta. Eu tenho certeza absoluta. Mas dê seu tchau aí, por favor, que eu não aguento mais ficar no mesmo lugar que Pedro Ivo. Obrigado a todos que participaram ao vivo aqui. Obrigado vocês dois de terem vindo. Obrigado, Ganso, de mostrar essa sua sensualidade tetal. Puta, maravilhoso. Ah! Pior que espirrou mesmo, filha da puta, bicho. Preferia que tivesse gozado na minha cara do que espirrar suor. Né? Mas é isso. Obrigado, obrigado a todos. Adorei. Pessoal aí que acompanhou, muito obrigado. Pessoal que doou, muito obrigado também. Para você que está ouvindo no feed aí, fica o nosso agradecimento. Até o próximo episódio, até a próxima semana. Tchau, tchau. Sobe a música e dança aí. Tchau, tchau.